Da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da. Então, a Eurogamer diz ter recebido fontes sobre o Nintendo NX, próximo console da Nintendo, que está previsto para ser anunciado este ano, pelo menos, né, ainda, e ser lançado no ano que vem. A não ser que nada dê errado aí, ou que a Nintendo não adie as coisas, é provavelmente que isso vai acontecer. E a Eurogamer, né, o nome da revista? Uhum. Site, sei lá, que isso ainda é. Será que existe revista ainda, gente? Existe. Acho... Será? Revista? Fontes me indicam que existem revistas. As pessoas ainda leem. Pelo ainda, menos duas ainda, ou três ainda. Não, mas assim, não é porque não tem revista que as pessoas não vão ler. Elas podem ler pela internet, Alexandre. Sim. Não, as pessoas ainda leem revistas. Ah, ainda leem revistas? Sério? É, há quem leia. Algumas pessoas. Há quem leia revista. E há quem leia também, né? É. Esse é a principal crítica. E o que, que a Eurogamer disse, Alexandre? Fala aí. Eu sei lá, fala. Sabe não? O que, que ela disse, o Vitor? Cara, eles falaram que a. Que o. Fontes, várias fontes, inúmeras fontes, eles. 500 mil bilhões de fontes. É, falam, dizem que o NX. Literalmente, foram 500 milhões mesmo. Não, não. Mentira, ele tá mentindo. Sem hipérbole, são números. Não, estou sendo hipérbole. Falaram que diversas fontes dizem que o NX vai ser um portátil. Um portátil que vai você... ter um controle removível, né? É, que você liga na TV e pode jogar. É, são dois controles removíveis que você pode jogar com seu amigo na TV. E eu não consigo entender como isso pode ser possível sem esse console ser um... Sem esse portátil ser um trambolho. Vitor. E... É, não. É, aí o que eles dizem é... Vai ser meio que um eu não quero... queria usar essa palavra, mas eu vou usar um híbrido entre console e portátil. Só rapidinho antes de continuar, eu não sei como que esse tipo de assunto vai interessar aos possíveis ouvintes novos que a gente vai ter interessados em ouvir sobre a Comic Con. Mas calma aí, galera. Você que tá aqui pra ouvir sobre a Comic Con, relaxa que a gente já tá acabando essa parte aqui do NX. É que a gente ia gravar hoje e essa notícia saiu do nada. E aí a gente pensou, porra, a gente tem que falar sobre isso. E falar um pouco sobre isso. Vamos falar um pouco sobre isso. A gente... Pra quem não sabe, né, igual a gente falou, NX aí é o codinome do próximo videogame da Nintendo. Tava todo mundo esperando que fosse um console comum aí, de mesa. Na verdade, não, né? A gente... Eu não sabia o que esperar, porque a Nintendo falando... Vai. Mas o que se espera normalmente de um anúncio de uma empresa de videogame é... Pra um console novo, é um console de mesa que tem alguma gimmick vindo da Nintendo... E que não tenha necessariamente uma gimmick vindo das outras. E eu acho assim, eu não acho a ideia tão interessante ainda, mas eu acho muito verossímil. Tipo, parece que é isso aí mesmo. Eu não duvido que seja isso aí mesmo. É. Falou, ó, eles basicamente falaram na notícia inteira, tá? Da Eurogame, basicamente falou. O NX é um portátil, ele vai ter controles descartáveis. O rumor de que o... Destacáveis. O videogame... Destacáveis, Eu falei destacáveis. Ou descartáveis. Acho que você falou descartáveis. Ou descartáveis. O Vitor vai ouvir de novo quando ele tiver... Ou descartáveis. Tá, ok. Ele vai ter controles descartáveis. E o confirmou também o fato de usar cartuchos, né? Que era um é mesmo. Saído há um bom tempo, então ela refalou sobre isso. E são todos rumores que a gente já tinha ouvido tanto num artigo só e com... tanta convicção que, tipo, eu não duvido que seja isso, só não sei ainda o que esperar de mim. Eu não sei o que esperar de mim quando essa notícia for... Confirmada. É, exatamente. Eu não sei o que que eu vou... Quando eles mostrarem o videogame mesmo, sendo dessa forma, eu só na hora mesmo. Porque agora eu ainda não sei o que achar. Uhum. Pois é, o negócio... Eu vi uma discussão sendo feita sobre isso. E eu tava pensando, cara... No final de contas... O console, ele vai ter dificuldade pra atrair gente que não é fã. Eles vão ter que arranjar um jeito de atrair gente que não é fã. Não importa o que eles façam. Mas os fãs... A única maneira de agradar os fãs é com o jogo. nós fãs da Nintendo, a gente vai ser atraído pelos jogos. Eu não acho que a gimmick do console vai mudar a nossa opinião. Os jogos são importantes. Então, bota um Metroid aí, um Metroid de verdade, não Federation Force, e eu compro. Eu tô aí, eu tô dentro. Pelo que a gente vê da notícia, lógico, a gente tá se baseando nessa notícia, que é um rumor que saiu da Eurogame, lógico que é um rumor bem embasado. É um super rumor. É um super rumor, é daqueles rumores que você acredita. Tem até umas fotinhas aqui desenhadas, né, uns desenhozinhos. Parece o desenho que... é confirmado. É, não, ilustrando. Parece que é um... Eu posso confirmar que é um desenho. Parece que é tipo um gamepad, sabe? Só que as duas partezinhas da esquerda e da direita você pode tirar de estacável. E eu acho que... Aí é uma dúvida minha. Tipo, pra você jogar multiplayer, você precisa ter outros amigos com o console, ou esse console híbrido com portátil vai ter como você conectar controles a ele? Eu não sei como é que vai funcionar isso. Essa é a minha dúvida. Porque... Não. A Nintendo sempre foi muito focada no multiplayer local, né? Isso. E tendo só dois controles por portátil lá, você vai poder comprar outros controles, ou você vai ter que usar o controle de outra pessoa? Como é que vai fazer não, isso? E assim, essa é a parte e a Nintendo, toda. E a Nintendo ela ganha muito dinheiro com portátil, porque o portátil é um videogame, mas que cada pessoa tem um. Às vezes cada pessoa tem mais de um, então ela vai querer que cada pessoa tenha um NX, ou o NX vai ser um console de mesa pra família, que basta uma casa, né, ter um NX e todo mundo consegue jogar, tranquilo. Ou eu tenho que ter um, meu irmão tem que ter outro, e meu amigo tem que ter outro pra todo mundo jogar. Porque são, se você for parar pra pensar, são dois marketings diferentes, né, quando você vende um portátil como sendo uma coisa individual, cada um tem que ter o seu, e quando você vende um console... console, teoricamente, você pode ter só um, e aí todo mundo pode jogar. Como é que eles vão vender esse videogame que é os dois, né? É. Então isso é complicado. Eu não entendo, eu acho que essa parte de portátil ligar na TV é bem simples de entender, eu acho que vai ser uma coisa meio Chromecast. Uhum. Então provavelmente vai ter um dispositivozinho, um HDMIzinho que você liga na TV, e esse videogame... Vai se conectar a esse HDMIzinho da TV e vai conseguir passar todo o sinal, sabe? Meio que como o Chromecast mesmo. É, funciona, eu acho doido. É, eu acho que isso aí é uma coisa legal. Enfim, é complicado, eu quero saber. Por isso que eu fico meio com o pé atrás, porque, tipo, como é que eles vão vender isso? Se todo mundo tem que ter... Se basta um pra uma casa só? Se dentro de uma casa que tem dois, três irmãos, cada um tem que ter um pra poder jogar? É complicado. Meio difícil. É. Eu acho que são dois mercados bem separados, sabe? E que eu gosto de ter esses dois mercados. Eu acho complicado misturar os dois, de portátil e console de mesa. É interessante também que esse rumor fala que o NX ele vai funcionar com aquele Tegra, né, da NVIDIA, processador. É, provavelmente a geração mais nova, né? Uhum. Eu espero, pelo menos, porque se for... É, mas aí tem um problema aqui. Pra poder ser um portátil... Vai ter que ser um portátil muito caro e muito robusto, saca? Porque tudo tem que ser minimamente, tem que ser muito pequeno. E aí rola que, provavelmente, então ele não vai ser tão poderoso assim. Pra poder ser barato, né? Porque senão vai ser muito caro. É, a gente tem um dilema aí, na verdade, né? E se ele for muito robusto, ou se ele não for muito robusto, a gente ainda não vai passar dessa fase de problema com third party. Porque as third parties ainda não vão estar desenvolvendo os jogos pra Nintendo, né? É... Fala que o processador vai ser o Tegra da NVIDIA, isso não quer dizer nada, porque tem celular hoje em dia aí que é Tegra, viu? Por isso que eu comentei sobre a geração e sobre as especificações técnicas. Sim. Que hoje em dia o pessoal, assim, quem é mais leigo tem mania de falar, que computador é o teu? Aí a pessoa fala, é um i7. Não, calma aí, não quer dizer nada, né? E a mesma coisa aqui. E isso que o Alexandre falou é bem verdade, porque a gente entra num dilema. Do tipo, se o videogame for... barato, pra cada um poder ter o seu, ele provavelmente vai ter especificações técnicas capadas. Tendo especificações técnicas capadas, a Nintendo vai sofrer de novo com o problema das Tony Fares. E, por um outro lado, se ela investe bastante no, nas especificações técnicas, ele fica muito caro, e se ela tentar vender isso como portátil, não necessariamente todo mundo vai ter condição de comprar. Lógico que no exterior é bem diferente o cenário daqui, mas ainda assim, não é que o pessoal lá é rico. Se você começa a vender um negócio, sei lá, um portátil lá a $300, ninguém compra. E eu chutaria 400 ainda. Pois é, se for 400, sei lá. Eu acho que 400 ninguém compra mesmo, sabe? Independente de tudo que seja. Esse negócio pra vender hoje tem que ser competitivo com PlayStation 4 e Xbox One. Quanto que eles estão? Uns 300? E a Nintendo... a Nintendo ela não costuma vender console caro, não. Geralmente é mais barato do que a concorrência. Então, provavelmente vai ser mais barato que a concorrência mesmo. Mas... A questão é que, tipo, se as pessoas começarem a... É aquela coisa, né? Ela vai ter que saber investir no marketing dessa vez. Porque com o Wii U, tem gente que até hoje não sabe o que é o Wii U. Por causa do Wii. E com esse videogame, com certeza vai ter gente que não vai saber se é um console... Olha, se é um portátil, se, entendeu? E aí vai olhar aquele negócio lá que é um portátil e vai falar, Deus me livre, vou pagar $300 nisso daqui nunca. É, o que sendo o rumor... que o 3DS é 50, 60. Ah, mas é o PS Vita, né? O que o rumor, Vita, o que o rumor diz é que a propaganda, o marketing vai focar nisso de, você pode jogar o jogo onde você quiser, leve para casa do seu amigo, leve para o trabalho, para o banheiro... Assim. É, isso é bem legal, pra falar a verdade. É basicamente o mesmo marketing que ela fazia com o Game Boy? É tipo um console, mas um console que você pode jogar em qualquer lugar. Não era exatamente isso que ela fazia com o Game Boy, gente? Nintendo, pode me contratar aí pra ser o narrador. Você não pode colocar... você não pode colocar o Game Boy na televisão. Você tem que comprar um videogame, aí nesse videogame você vai ter que comprar uma parada especial, e essa parada especial você vai colocar o jogo. É, no caso do NX... E você não usa o Game Boy também, né? É um detalhe, você só consegue jogar o jogo. É, no caso do NX você pode... Não, então, não tô discordando do Alexandre e de você. Eu tô só botando problemas na mesa pra gente problematizar isso e discutir, entendeu? Eu acho que eles podem falar, olha, esse é um console, mas é um console que você pode jogar no mundo. Isso é um portátil. Isso é um portátil, mas é um portátil que você pode jogar na sua TV com um console. Tipo, eles podem falar, é os dois, ao mesmo tempo. Sabe o que vai ser legal? Vai ser legal se isso fizer muito sucesso, aí a Sony chegar lá e falar, a gente já fazia isso com o PSP, aí todo mundo vai falar, ninguém liga. Vamos pro podcast? Sejam bem-vindos ao Sudden do Cultos Acabados. Sejam bem-vindos ao Sudden do Contos Acabados, este é o Sudden de número 33. Estamos aqui para trazer para todos vocês as principais novidades sobre a Comic Con de 2016, a San Diego Comic Con, que é a Comic Con que realmente importa. Comic Con, estamos aqui com... Vitor, como é que você tá? Tô bem, tô feliz. Tá feliz? Tô feliz. Você tá feliz? Tá bom, não tô. O que aconteceu? Pode desabafar. Não, eu tô sim, eu tô bem. É, só... Eu fiquei sabendo que o Vitor gosta de cachorro-quente com purê de batata. Não, mas eu tenho... Eu nunca provei, na verdade. Eu tenho curiosidade pra saber. Sério? Você nunca comeu? Também não, hein? Como assim? Isso é uma coisa... Vai, Fred, isso é uma coisa normal? É, eu conheço... É bem normal. Inclusive. Isso é uma coisa que paulistas... a coisa mais normal pra paulista. Paulista isso. Come... eles não sabem o que é cachorro-quente sem purê de batata. Batata palha, né? Sei lá. Com batata palha é outra coisa pra eles. Inclusive, quando eu comi, foi eu que fiz, eu botei batata palha no purê de batata. E aí eu... Uau. Eu botei aquele óculos, né, gente? Aquele memezinho do óculos pixelado e falei, turn down for what? Não, aqui, eu, pelo menos aqui, na minha humilde vida, eu nunca vi ninguém pessoalmente comendo cachorro-quente com purê de batata. Mas é porque aqui, eu também não, mas isso não é... Mas se você for a pessoa das culinárias, você vai entrar, né, porque acompanha sites de receitas no YouTube, tem muita gente que... Praticamente todo site de receita dessa galera aí do YouTube tem uma... Tem a sua versão do cachorro-quente com purê de batata. Aí eu resolvi um dia desses fazer. E gostei. E cara. Caraca, é bom, bom pra caramba, velho. Eu entendo por que que paulista só come cachorro-quente. É bom mesmo. Aí eu tinha uma amiga paulista que... Ela vivia falando sobre isso ela não... Você tinha uma amiga paulista? Eu quero entender. Ela não é mais sua amiga ou ela não é mais paulista? Eu não falo sobre isso. Então, ela vivia falando, um dia eu faço cachorro-quente com paulista, batata e sei lá o que, pô, que legal, só que aí a gente nunca mais falou e eu não experimentei. Poxa, sacanagem. Estamos aqui com o Alexandre. E aí, galera, felicidades? Alexandre é nome de quem põe o dedo no sovaco e cheira. Não é. Falei, né? Assim. Mas não que eu não ponha o dedo no sovaco e cheire, mas não é nome de quem faz isso. Porque... É nome de quem faz isso. Porque tem... Porque tem preconceito sobre... Porque existe um preconceito sobre isso. Com pessoas que põem o dedo no sovaco e cheira? Pois é, qual o problema? Eu não tenho, velho. Eu não costumo fazer isso, mas eu não acho isso uma coisa exatamente nojenta. Eu também não, como é que você vai saber se você tá fedendo ou não? Você vai lá e... Você faz aquela disfarçada, você põe... Finge que vai se alongar, assim, aí estica os braços pra cima, aí vira a cabeça um pouco pro lado, encosta o nariz assim no sovaco, dá aquela cheirada e aí termina de alongar. Eu acho que todo mundo faz isso. Eu não acho que exista pessoa que não faz isso. Mas Vitor, aquela pessoa que botar coça... o dedo no sovaco e cheirar abre precedentes pra coisas piores. Bota é tipo coçar a virilha e cheirar depois? Exatamente. É tipo drogas. Não, mas o sovaco é um lugar ok, assim, ele só fica abafado, dá aquele suorzinho, é, mas... É a mesma desculpa do maconheiro. Mas, porra, você sabe... Você sabe por onde seu sovaco passou. Você sabe por onde sua virilha passou. Então, teoricamente, você sabe que é limpinho. Uhum. Você só tá cheirando, tá sentindo... Ou às vezes a pessoa é cebosa. Como estão meus odores... meus odores... Caraca, a gente tá falando disso. Corporais. Eu não sei. Ai, nunca pensei que a gente... Vamos falar sobre Comic Con? É. Comic Con. Vamos, por favor. Comic Con é aquele jogo, né? Comic Con? Comic Con? É, o Comic Con lá do... Ah, que engraçado, Vitor. Põe uma piada, aqueles nego patuti. Comic Con. E é legal, porque todo ano tem Comic Con, né, gente? Vitor, você quer falar sobre a origem da Comic Con? Eu não... Eu quero. Em 1822, quando os Templários estavam vindo para o Brasil, eles pensaram, vamos ficar aqui no Brasil, vamos para os Estados Unidos. Vamos para San Diego. Vamos para San Diego, muito mais legal do que aqui. E aí o Marechal Frederick von Comic Con, ele... Exatamente. Segundo, ele conheceu, chegou o Deus, Alan Moore, falou pra ele, você tem que disseminar mais os quadrinhos. Acontece que no início era sobre quadrinhos, hoje em dia não tem mais nada a ver com quadrinho. A galera do quadrinho, inclusive, fica num cantinho da Comic Con, de joelho, no milho, de castigo. E os donos, sério? Esse Frederick von Comic Con fala, vocês não merecem nada. Enfim, aqui é pra filmes, pé, né? Filmes aqui e séries. Aqui é para filmes e séries de TV. Como que, quadrinho, ninguém gosta mais de quadrinho, não. Quadrinho ninguém é coisa é quadrinho. De... Que é quadrinho no jogo do bicho? Desperdiçar papel, gente. Enfim, foi... Aí já vai falar sobre as novidades da Comic Con de 2016. Todo ano tem novidades, só que esse ano tiveram novidades muito empolgantes e divertidas. No ano passado... A gente não teve a presença da Marvel, porque a Marvel pertence à Disney, e a Disney ela tem sua própria conferência, né, confraternização lá pra fazer anúncios, etc. Uhum. Só que esse ano a Marvel voltou e fez um monte de anúncios, e lembrando que a gente vai falar das coisas mais ou menos na ordem de aparecimento, né, de anúncio, assim. É. Portanto, DC e Marvel vão ficar por último, a gente vai falar primeiro sobre as coisinhas mais tranquilas, as novidades mais ok, daqui a pouco a gente vai entrando na DC, daqui a pouco a gente entra na Marvel e termina todos os assuntos. Então, se você quer saber das principais novidades e também sobre as nossas opiniões, espera a vinheta do que o Vitor vai colocar agora passar e é isso aí. Alexandre, Alexandre. Opa. Eu queria te fazer uma pergunta aqui. Diga. Se tomate é fruta, ketchup é suco? Meu Deus. Não, tomate não é suco, tomate é creme. Creme? Por quê? Feito com leite? Não, porque é cremoso. Então quer dizer que se eu fizer um suco cremoso, ele vai ser creme, não vai ser suco? Sim. Não é isso que é um creme? Não. Creme é suco, só que ao invés da água tu põe leite. Não, isso é vitamina. Não. Sim, é claro que é vitamina. Pior que é. Não, mas calma aí. Vitamina, por exemplo, vitamina de maracujá. É creme de maracujá. Agora não existe creme de abacate, é vitamina de abacate, porque a gente já conseguiu colocar isso na nossa sociedade, que é abacate, não existe creme, só vitamina. Uhum. Existe preconceito com creme de abacate. Mas eu posso fazer creme de abacate. Existe preconceito porque creme de abacate, porque vitamina de abacate é ruim. Não, tem que saber fazer. É bom, só que tem que saber. Então, Alexandre, me explica a diferença do creme de morango para a vitamina de morango. Ah, e outra coisa, porque creme de morango, creme você faz com sorvete. Você... Não, caraca, bicho, tá louco, isso aí é milkshake. Ah, é milkshake, não, então... creme? Tá louco. Creme é... Eu não sei. Bom, tô falando que é a mesma coisa? Caraca, não sei, velho, diferença de creme pra... Você chega lá no Geleia Burger. Já foi pro Geleia Burger, Vitor? Já foi? Já. Então, você já foi pro Geleia Burger? Sim. Ah, a Geleia Burger tem no... É, Food Truck, tá em todo canto do mundo. Geleia Burger é do Gama, Vitor. É punk. É, mas agora é Food Truck, então eles estão em todo canto. Exatamente. E se você for lá no Geleia Burger e falar assim, ô, Geleia, me dá um... O nome do cara é Geleia? Eu acho que deve ser. Porque antes de Geleia Burger ser Geleia Burger, quando ele era só um quiosquezinho aqui no setor central do Gama, o nome era Dog do Geleia. Então, Dog do Geleia. Então, imagina que o nome do cara seja Geleia. Entendi. A identidade dele tá Geleia. Senhor Geleia. E você chega lá no Geleia e fala, ô Geleia, me dá um creme de morango. Ele vai botar leite, polpa de morango, pouco de açúcar no batedor, no liquidificador, vai bater tudo, botar no copo e te dar. Ah, isso aí é... Vitamina. É vitamina. Só que no cardápio tá escrito o que, Alexandre? Creme. Toma. Na sua cara. Cara, eu imagino uma pessoa vendo lá o podcast. Ah, olha, aqui nesse podcast eles falam sobre Comic Con, vou ouvir. Eles ouvem a primeira meia hora, a gente fala sobre NX, a gente fala sobre cheirar o sovaco, a gente fala sobre a diferença entre creme e suco. E vitamina. E vitamina, a pessoa vai ficar... Deixando bem claro que creme e vitamina aparentemente são a mesma coisa e suco é diferente. Okay. É isso, Alexandre? Você concorda comigo? Será que é isso? Sim. Acho que é isso, né? É isso. E, engraçado que na Comic Con, a primeira coisa que a gente botou aqui como relevante pra mostrar foi que O Exorcista, que é aquele filme clássico dos anos 80, é 80, né, Vitor? Você que é dos anos 80, é dos anos 80, Vitor? Se bobear é dos anos 70, na verdade. Se bobear é dos anos 70, é verdade. Caralho. Vai virar série de televisão. Uhum. E teve um trailer, não sei se vocês assistiram o trailer. Eu assisti o trailer. Então, teve trailer... Tiveram algumas novidades também. É de 73 o filme, tá? E a série vai estar prevista pra sair em 2017. Já tem imagens, já tem trailer, já tem algumas coisas. Alexandre, você, como um rapaz que gosta de filme de terror e já assistiu o filme clássico, o que você achou aí dessa nova ambientação, dessa proposta de fazer uma série do Exorcista? Então, primeiro que eu não entendi como é que vai ser, porque o Exorcista, ele conta uma história e só uma história, né? Bem fechado, né? É, uma história bem fechada, com literalmente começo, meio e fim. E eu não entendi se essa série vai ser vários tipos de exorcistas, e o exorcista não é necessariamente um exorcismo, mas é um cara que exorcista as pessoas. Eu fiquei meio voando o que eles vão querer fazer com essa série. Seria o exorcista a profissão? É, a profissão exorcista. Profissão repórter, profissão exorcista. Porque, até porque se for uma história só, meio que, entre aspas, um remake maior do filme antigo, teria que ser só uma temporada e ia ser meio o caso do Stranger Things, né? Ia ser como se fosse um filme bem grandão, assim. E porque eu não imagino como teria várias temporadas de uma história, de uma mesma história, né? Tipo, de uma história fechada. Porque Ave Maria, se a pessoa que precisa desse exorcismo demorar mais de uma temporada pra tirar o demônio, pode matar, velho. Não, eu acho que vai ser o seguinte, eu acho que vai ser uma espécie de reboot barra remake, que é o que estão fazendo bastante, né? Uhum. Barra continuação, que é o que tá fazendo muito bastante. Então acho que eles vão contar uma nova história sem descartar a história anterior. Então provavelmente os acontecimentos do filme da década de 70 vão estar presentes, vão ser reais na série. Isso é especulação minha, tá? Nunca falaram nada disso. Uhum. Porém, você vai ter casos de exorcismo e eu acho que seria bacana se cada temporada fosse um caso específico de exorcismo. É, assim funciona. Acho que funcionaria legal. E se eles conseguissem manter o climão, cara, do filme, assim, aquela parada meio... É de terror, mas também é investigativo, porque uhum. o filme começa lá no Escafundó do Judas, falando sobre a origem de determinado demônio, e aí é exatamente esse o demônio que entra na menina lá, e aí ele tem que saber que demônio que é esse. Então é uma parada meio investigativa junto com terror, né? Se eles conseguirem fazer essa mistura bacana, eu acho que a série tem futuro. Lembrando que ela vai sair pela Fox, tá? Vai estrear pela Fox nos Estados Unidos. E a gente não tem data ainda prevista para Brasil e Portugal e países de língua portuguesa. E é isso, não tem muita coisa para falar. Vocês têm mais alguma coisa pra falar sobre isso? Eu olhei com o nariz meio torto, eu não tô muito animado para essa série não, assim. Eu gosto muito do filme, ou pelo menos eu posso gostar dessa série, mas eu, pelo trailer, eu acho que tá longe de ter a qualidade do filme, saca? Ah, eu também acho, concordo contigo. A única coisa que eu gostei muito foram os efeitos especiais, porque ele meio que se baseia por ser um filme de terror, e tem algumas paradas que mexem com um pouco corpo humano. Tem hora que mostra um olho de um garoto e aparece um olho dentro do olho dele, assim, é uma parada meio nojenta, assim, é muito bem feito, saca? Inclusive, o Victor não colocou na pauta, eu pensei que ele ia colocar, mas já puxando um gancho, anunciaram também a série de TV dos X-Men, né? Ah, é, do Legião lá, né? Legião, exatamente. E já puxando o gancho, eu também não penso que o X-Men, a série, no caso, que eles anunciaram, Legião, vai ser legal pelo mesmo motivo que o Exorcista, porque eu acho que vai ser, tipo, muito low budget, é muito aquela coisa de, vamos tentar expandir o universo, só que eles não estão apostando com tudo, então quer fazer aquela coisa meio spin-off, meio parecido com o que fizeram com a série Gotham e Agents of S.H.I.E.L.D. e etc. Tipo, você não se importa com aqueles personagens, porque é tudo muito spin-off, né? Tudo muito secundário, então você acaba... Nunca acontece nada e nem pode acontecer nada, né? É, isso não vai influenciar diretamente no universo que está sendo criado, enfim. Assim, Gotham tem seus fãs e tudo mais, mas, cara... É bem chatinho. É Batman sem Batman. Por quê? Por que você vai querer assistir isso? É. Sim, tem os vilões, tem os vilões. Os vilões são um grande charme. Tem um pouco de fanservice ali, mas... Mas eu não me importo. É isso aí. Segue a vida. Legião pode ser, deve ser a mesma coisa. É tipo, é X-Men sem os X-Men. É só o cara... Ele é o filho do Xavier, né? Foi o que... X-Men low budget, olha. A gente quer fazer X-Men, mas não tem como, então a gente vai pegar os personagens que são baratos e fazer uma série. Exatamente. E nesse mesmo clima de filme de terror também que a gente falou sobre Exorcista, eles anunciaram, cara, o remake que eles estão chamando de Bruxa de Blair 3, mas na verdade é um remake de Bruxa de Blair. Tem o 2? Tem o 2, nunca assisti o 2. Não, acho que não. Tem o 2. É um fracasso. Ah, tá. E eu vou te falar que eu achei bem interessante. Eu acho que pode ser legal, hein? Eu acho que eu tô com a mesma opinião do Exorcista, assim. Tipo, eu acho que dificilmente vai ser melhor ou tão bom quanto o original, se é que... Pô, tipo, vou falar a verdade, eu nem acho o original bom, saca? Eu não acho ruim também. Eu acho ele bem tosco. Mas você acha ele ruim? Eu acho meio ruim. Sei lá. Mas... Tá diferente, tipo, não é mais handcam e... Sim, foi exatamente isso que eu gostei, sabe? Eu não sei, porque desapega, tipo... porque Bruxa de Blair começou... Foi basicamente eles que começaram, assim, toda a onda de... Eles não inventaram, eles começaram toda a onda de handcam e de câmera na mão e tal. E só tem filme assim, cara, hoje, de terror. Quando se fala de filme de terror, tem que ser assim. Mas, e assim... eles mudaram isso, eu achei, pô... Eu prefiro um filme que ele se preocupe mais com a fotografia, entendeu? Que se preocupe mais com o fluxo da câmera, que é o que fizeram com It Follows, com esses filmes novos de terror. Se eles forem nessa pegada, cara, de It Follows, daquele Goodnight Mommy, esse tipo de filme, assim, apesar de dele continuar sendo um filme de terror americano e, né, jumpscares e coisas afins, poxa, se eles começarem a prestar mais atenção nesse cuidado, eu acho que dá pra fazer um filme muito bacana. Mas não sei, tipo, a parada que eu acho mais interessante do Bloodshed Bear, principalmente quando eu assisti, na época, pelo menos, era o questionamento se aquilo existia ou não, porque ele tenta parecer ser real, e também, durante o filme, ele causa desespero, saca? Você fica muito afobado, nervoso, assim, meio claustrofóbico. Ah, velho, mas o filme, tá, tem a questão dele e esse filme, ele parece que não consegue fazer isso muito bem. Tá, tem alguns argumentos pra refutar isso aí que você falou. Primeiro que na época, era uma parada meio pré-internet e banda larga. Então ninguém tinha acesso à internet pra você ir lá no Wikipedia e ver que era tudo falso. Então as pessoas ainda acreditavam que aquilo podia ser verdade, sabe? Era engraçado porque eu tinha um monte de, inclusive eu e amigos e pessoas de todo lugar. Nossa, tem um filme, aquilo ali é verdade, não sei o que. Era uma época que as pessoas ainda acreditavam nisso, porque não tinha como você averiguar e ver se era mentira. Uhum. Que era uma coisa meio pra internet. Então... Não, inclusive eu assisti o... Eu tinha alugado os DVD na época. Olha só, alugado, hein, gente? E nisso, nos extras dos créditos e tal, mostra meio que o making of. E o filme se comporta como se fosse de verdade, né? Então ele não mostra os atores, ele mostra a galera na cidade pesquisando e tal. E fala como eles encontraram uma fita que tava soterrada. E contam a história da lenda e tal. Então, assim, na época eu não necessariamente tinha acreditado que era verdade, mas eu fiquei assim, eita... É, exatamente, e... Não, só fechando, tem uma parte muito legal que a mulher conta bem assim. A irmã da guria que teoricamente morreu no filme, né? Fala assim, eu não tive coragem ainda de assistir esse filme porque ele mostra os últimos momentos da minha vida enquanto estava viva. Da minha irmã enquanto estava viva. E eu lembro que foi tenso quando eu vi esse filme. Então, ainda funcionava esse tipo de marketing boca a boca, né? Porque as pessoas não tinham como ir lá ver o que era verdade e o que era mentira. Hoje é impossível, então isso que você tá falando, tipo, era legal por causa disso. Cara, não tem como eles fazerem isso hoje. Até porque eles estão usando o nome da franquia, então assim, esse é o primeiro argumento que eu tenho. O segundo, que foi o que você falou de ele causar desespero e tal, velho, assiste esse filme de hoje de novo. Eu não sei se você tá lembrando de quando você assistiu há um tempo atrás ou se você assistiu ele recentemente. É, tem essa. Assisti tem muito tempo. Cara, assiste de novo. Tipo, o filme não mostra nada, o filme não tem nada, não tem história, não acontece nada. É só um desespero, tipo, pra assustar a gente que era adolescente na época, sabe? Criança. E não, Fred, não tem história, não tem nada. Você odeia Bruxa de Blair, Fred? Odeio Bruxa de Blair. E... Esse novo não, sabe? Ele parece que como agora ele tem orçamento... Eu não tô falando que o filme vai ser bom, tá? Pode ser um cocô. Porém, a proposta que eles me mostraram com esse novo trailer foi muito bem aceita por mim. Do tipo, poxa, estamos fazendo um filme diferente, vamos mudar, pode ser que seja legal. E se eles ainda beberem da fonte dos novos filmes de terror que estão surgindo... Cara, Invocação do Mal, A Bruxa... Aquele The Witch, né? O It Follows, Babadook, esses filmes, né? Poxa, vai ser excelente. Assim, vai ser ótimo se eles fizerem isso. Mas nada mais acrescentar, né? É. E, seguindo aqui a nossa pauta, cara, uma das melhores coisas que eu vi, assim, nessa Comic Con, fiquei hypado mesmo, de verdade, foi o teaser da série de American Gods, que é basicamente... um teaser trailer de Deuses Americanos. Pra quem não sabe, Deuses Americanos é um livro escrito por Neil Gaiman e é um dos melhores livros que eu já li na minha vida. Caraca. Excelente. Nossa, aquilo eu li debaixo do braço o tempo todo. E eles tinham anunciado há um bom tempo já que ia ter a série e, como sempre, né, a gente sempre fica com aquela fuga atrás da orelha do tipo, ei, rapaz, o que vocês vão fazer com a série? Igual quando anunciaram, por exemplo, a série do O Último Reino. Da série de livros escrita pelo Bernard Cornwell. E aí acabou saindo a série, ela tá em produção ainda, mas tipo, é ruinzinha, saca? E eu tava com medo de acontecer a mesma coisa com American Gods. Mas pelo trailer, cara, tá tudo ali. Tipo, tá tudo ali do livro, tá tudo muito bem interpretado. Eu adorei o personagem, que é aquele ator do... O ator, né, que tá interpretando o Shadow. Que é aquele ator do The Hundred. O ator que faz o Wednesday, que eu não posso dar spoiler aqui, mas quem lê o livro sabe do que eu tô falando. Cara, ele tá impecável, impecável. Você que leu Deuses Americanos, eu tô falando com você. Você viu o trailer? Você que viu, que leu Deuses Americanos e viu o trailer, você sabe do que eu tô falando quando eu digo que o Wednesday tá impecável. Ele tá muito legal, cara. É aquele tom ali que eu quero. Aquele tom meio sarcástico. Diga. É o Ian McShane, né? Exatamente. Eu gosto muito desse ator. Nossa, é excelente, cara. E, tipo, foi um teaserzinho pequenininho, eu achei que valia a pena a gente comentar aqui, porque, cara, American Gods é muito bom. Quem não leu, leia. É toda aquela parada Neil Gaiman. É bem... pra quem não sabe, é uma história de um personagem chamado Shadow, que descobre que ele tá preso, e aí descobre que a sentença dele acabou, e ele acaba saindo da prisão. Só que quando ele sai da prisão, isso não é spoiler, tá inclusive no trailer da parada e nas primeiras páginas do livro, a esposa dele tá morta, que é a esposa dele que não tava presa, tava esperando, ele descobre inclusive a forma como ela morreu e é meio agoniante. Eu não vou falar aqui porque isso sim seria spoiler. E ele não tem mais pra onde ir, sabe? Porque a única família que ele tinha era essa esposa dele que morreu num acidente de carro. E indo pra um ele acaba pegando um avião, que é um dinheiro que ele tem lá reservado. Aí ele diz que, pelo menos no livro, que é uma narração assim, terceira pessoa, no ponto de vista do personagem principal. É terceira pessoa, mas não é o onisciente, né? O personagem ele acaba indo pra um bar, aí ele fala que, poxa, quando você sai da prisão, a primeira coisa que você quer é comer uma comida gostosa, não sei o quê. Aí ele vai lá pra um bar, pede um sanduíche e senta um cara do lado dele. Esse cara que senta do lado dele fala, e rapaz, tudo bom? Aí ele fala, tudo bom. Então, eu sou o Wednesday, tudo bom? Pode me chamar de quarta-feira. E eu fiquei sabendo que tu tá sem nada aí pra fazer, tu não quer trabalhar pra mim, não? Aí o Wednesday fala, tamo junto, vamos trabalhar aí. Então, você vai ser meu guarda-costas e você vai fazer tudo que eu mandar, você não pode fazer nenhuma pergunta e eu vou te pagar por isso. E o cara falou, beleza, bora, porque o Shadow é um bicho gigante, né? E aí começa meio que um movie road, que um road... É road, road movie? Road... Como é que é o nome do gênero, Vitor? Sei, que você... Que é de viagem, assim. De viagem, eu tô falando road movie, mas é porque não é um movie, né? É um livro. Então é um road book. Road trip, isso. Road trip. E é meio que um road trip, então eles vão viajando pelos Estados Unidos. E o legal é que no início do livro, antes de começar a história, o Neil Gaiman fala que todos os lugares... Ele fala bem assim, ó. Eu fiz uma viagem de verdade pelos Estados Unidos pra poder escrever esse livro. E muitas das coisas que eu vou escrever aqui não são reais. Os personagens não são reais. Alguns dos lugares que eu escrevo não são reais. Algumas das situações não são verdadeiras. Mas pode ter certeza que todos os deuses desse livro são verdadeiros. E aí o que acontece? É muito legal isso chega a dar arrepio. Por que ele fala isso? Porque os deuses americanos são exatamente, ele retrata, ele transforma em deuses as figuras capitalistas americanas, né? Uma crítica ao capitalismo também. Então tem o deus que é a televisão e ele é responsável por massificar a mente das pessoas. Tem o deus que é a internet, que é responsável por pegar de uma certa forma, como esse livro foi escrito há alguns anos atrás, a internet hoje teria substituído a televisão. Aí você tem o deus que é o rádio, você tem o deus que é a ferrovia, e todos eles precisam da crença dessas pessoas para que eles fiquem cada vez mais fortes. E os deuses antigos, eles estão ficando cada vez mais fracos, porque as pessoas estão parando de acreditar neles. Então tá tendo uma guerra no contraplano assim, da história, né? No plano de fundo da história, entre esses deuses, os deuses antigos e os deuses novos. E os antigos, né, que são os deuses gregos, nórdicos, africanos, eles estão cada vez mais fracos e estão tentando juntar um exército para lutar contra esses deuses personificados, que são os novos, que é a televisão, a ferrovia, o deus, tem até um deus lá que ele é gordão, ele é o deus do fast food. E assim, enquanto você continuar acreditando nessas coisas, nessas entidades, esses deuses vão existir e vão ser fortalecidos. É muito doido, cara. E se eles conseguirem, caralho, acertar a mão na série, vai ser bom demais, velho. Vai ser muito doido, velho. Ô, me amarrei, velho. Eu quero muito assistir isso, velho. Tem que ler também. Porque o livro é... Velho, eu tô falando, foi um dos melhores livros que eu já li. Eu não tô de zoeira. Uhum. É um dos melhores livros que eu já li. E com certeza a série não vai ser uma das melhores séries que a gente já viu. Vai ser muito surpreendente se for. Então é por isso que eu recomendo o livro antes de mais nada. E o teaser me surpreendeu. Vamos esperar que a série seja pelo menos decente. Certo. Né, Vitor? Bora. Bora. Eu fiquei curioso sobre essa história, na verdade. Eu acho que... Cara, vale a pena. Eu não... A última vez que eu fiquei curioso sobre uma história assim foi o último livro que eu li. Foi em 1984. Ih, olha aí. Então, sei lá, talvez eu leia mesmo. Tem que ler, tem que ler. O único, assim, talvez desvantagem pra quem não é acostumado a ler é que esse livro é meio grande, ele deve ter umas 700 páginas. Uhum. 600 e pouco, sei lá, é bem grandinho. A gente teve também o anúncio da quarta temporada de Sherlock e o Mark Gatiss, que é o responsável pelo Sherlock, junto com... É, Mark Gatiss, né? Uhum. Ele... Mark Gatiss, que inclusive o Victor encontrou na Comic Con de Londres, né, Victor? Sim, sim. Eu assisti por acidente o painel do Sherlock. Que eles estavam falando sobre o filme passado, né? O filme, ó. A série, temporada. O episódio passado. O Go. É. A mulher lá. Qual é o nome? É o último episódio que teve. É, esse da época da era vitoriana. Nossa, que episódio doido, velho. Tá louco. Vai. É, eu vi o painel por acaso e foi bem interessante. Acabou sendo bem interessante, apesar de eu não assistir a série. E eu fiquei até curioso pra assistir a série inteira. Que cara, eu não fiz ainda. Tipo, eu não entendo qual é a desculpa de vocês que não assistem Sherlock, velho. O negócio tem 3 episódios, velho. Tu assiste numa sentada, tu termina de ver tudo. 3 episódios de 5 horas. De uma hora, horas, não. Né? De uma hora, cara. É 1 hora e 10. Tipo, é maior do que um episódio de uma são série. São curtas, né? São mini-filmes. É, são mini-filmes. Que é, tipo, é maior do que um episódio de uma série, que normalmente tem 40, 50 minutos. E é menor do que um longa-metragem, do que um filme. É tipo 1 hora e 20, 1 hora e... É média-metragem. É. É, mas ainda é o tempo que a gente gastaria pra ver uma série de filmes, né? Então. Uma série de filmes? É, tipo, 3 filmes. Alguns filmes, é. Não, cara, tu assistiu o primeiro Senhor dos Anéis, não dá uma temporada de Sherlock. Dá pra assistir. Tranquilo. Eu sei. Isso é que nem Breaking Bad, eu me sinto mal por não assistir. E tem que ver, é muito bem feito, é legal, é o Cumberbatch que tá lá, é o Martin Freeman, são atores que a gente gosta, bem produzido. Pô, é mó massa, velho, vocês estão vacilando aí. Vacilo. E o Mark Gatiss também confirmou que a quarta temporada não é a última. Por que que isso teve que ser um anúncio para as pessoas ficarem relaxadas? Porque, cara, é muito conturbado, porque o Mark Gatiss, ele também tá junto com... Eu tô com o Russell T. Davis na cabeça, não é Russell T. Davis, é qual o nome do cara, velho? Do ex-showrunner de Doctor Who? Ah, sei. É porque eu tô com o Russell T. Davis na minha cabeça. Sim, ele tava lá no... Steven Moffat. Moffat, é. É porque o Russell T. Davis, ele era o showrunner na primeira e na segunda temporada dessa nova leva de Doctor Who. Aí depois entrou o Steven Moffat. E o Steven Moffat junto com o Mark Gatiss, eles são responsáveis tanto por Doctor Who quanto por Sherlock. E eles estão tendo sempre que gravar coisa nova. Então, assim, enquanto eles estão gravando Doctor Who, eles não estão gravando Sherlock. Então, sempre que num ano tem Sherlock, não tem Doctor Who, saca? Aí, no outro ano que eles querem gravar Sherlock, aí para de gravar Doctor Who. No outro que eles começam a gravar Doctor Who, eles param de gravar Sherlock. Então, tá muito conturbado. Aí, fora o Benedict Cumberbatch, que virou um ator global. É, que faz 20 filmes então, por ano. Faz filme pra caramba, ganha Oscar. Então, o cara também tá com a agenda super cheia. Então, nem sempre ele vai poder... gravar. E agora ele também tem contrato com a Marvel, né? Com a Marvel, exatamente. Vai ser difícil. O Martin Freeman também é um cara que tava fazendo Hobbit aí, então, tipo, a agenda dele tá muito cheia, então é uma notícia muito boa o Mark Gatiss chegar e confirmar que a quarta temporada não vai ser a última, saca? É bem legal isso, porque, poxa, que bacana que os caras ainda tão firmes e fortes com Sherlock, com a série do Sherlock, isso é muito bom. E é basicamente isso, eles mostrarem um teaser da quarta temporada, vai ser legal como sempre. Vai ter o Toby Jones lá, o ator, eu gosto dele também. Sim, vai ser bom, cara, vai ser legal. No painel da Warner, lógico que no caso aqui a gente tá falando sobre novidades gerais, não se enquadra tanto nessa parte cronológica que a gente tá querendo seguir, né? Primeiro a gente vai falar sobre coisas gerais, depois a gente vai entrar em assuntos específicos, e aí sim a gente vai falar mais cronologicamente sobre esses assuntos específicos de DC e Marvel. Mas no painel da Warner, eles mostraram também Animais Fantásticos e Onde Habitam. Trailer novo, informações novas, vai sair esse ano, no final do ano. E eu quero saber de vocês, o que vocês estão achando, cara, de Animais Fantásticos e Onde Habitam? Qual é o nível da hype de vocês? Eu tô do mesmo jeito que eu tava um tempo atrás. Ah, eu vou assistir esse filme. Mas eu não tô super empolgação, não. Eu já saí do armário como um cara que não é exatamente fã de Harry Potter. Eu admito isso. Eu sei que tem muito amor pela série. É demais, né? É, sim. As pessoas realmente gostam e eu entendo perfeitamente isso. Mas eu não sou assim. Eu assisti os filmes, eu gostei muito dos filmes, fez parte da minha vida, agora segue em frente. Eu não olho, cara, pra trás e penso, caraca, os filmes do Harry Potter, que maravilha. Eu penso assim de Senhor dos Anéis. Mas cada um com suas coisas. Mas assim, tem qualquer relação uma coisa com a outra? Sim, Animais sim. Fantásticos e Onde Habitam, pra quem não sabe. Eu não sei. Prequel de Harry Potter, que vai se passar mais ou menos durante a Primeira ou Segunda Guerra Mundial, eu não tenho certeza. E vai contar a história de um personagem chamado Newt Scamander, que vai ser interpretado pelo... Ed Redmayne. Que é, pra quem não sabe também, é aquele rapaz que interpretou o Stephen Hawking e a garota dinamarquesa. É um e ótimo ele fez Os Miseráveis também. Que ele é um cara que canta como se ele estivesse bocejando. É, ele mesmo. isso foi horrível. Quem é o Newt Scamander? Newt Scamander é uma figura no universo de Harry Potter responsável por ter escrito um livro chamado Animais Fantásticos e Onde Habitam, que é um livro que os próprios estudantes de Hogwarts usam para entender esses animais fantásticos. Então quem catalogou esses bichos todos foi esse Newt Scamander. Vai ser a história dele. O plot basicamente inicial que a gente consegue perceber pelos trailers é que ele tem uma expedição para ir Nova York, nos Estados Unidos, não sei se necessariamente se é em Nova York. E ele tem uma maleta que funciona meio que como a TARDIS, ela é maior por dentro do que por fora. Nessa maleta tem todos os bichos que ele conseguiu catalogar. Chegando lá nos Estados Unidos, por algum acidente essa maleta abre, os bichos todos somem e ele vai ter que ir atrás deles. Uma parada meio Pokémon, temos que pegar. E o que é isso? Esse é o plot inicial assim que a gente consegue perceber pelos trailers. Fantastic Beasts, Gotta Catch 'Em All. Tem o Colin Farrell também. Colin Farrell, que era uma das coisas mais legais da segunda temporada de True Detective, né? Mas, infelizmente, True Detective, né? Eu não sei o que ele é no filme, mas ele dá uma vibe meio vilão. Não, ele parece que ele é um bruxo e que ele é bonzinho. Ele parece ser bravo, só isso. Ele é meio bravo. Cara, o que me incomoda mais, assim, é que, tipo... Gente, já deu de Harry Potter, saca? Tipo, foi legal... Eu não sei, eu acho que se você, tipo assim, como não é Harry Potter em si, mas é um outro filme que se passa no universo, eu tô ok, eu não... Inclusive eu achei doido o trailer e eu tô animado pra ver esse filme, assim. Não sei, cara, não gostei do clima, não gostei muito do trailer, tá parecendo muito Sessão da Tarde pra mim, sabe? Sumiram todos os bichos. Eu acho legal que eles não estão contando a história do Harry Potter, eles estão contando uma história, tipo... completamente longe, assim. Eu acho legal também a metalinguagem da parada, porque é um livro que o Harry Potter lê no livro original e aí eles pegaram o autor desse livro pra fazer uma história... Sobre ele. Oh, mas é original a história? É. A história é roteiro original escrito pela própria J.K. Rowling, porque o livro mesmo, Animais Fantásticos Onde Habitam, é só um livro de catálogos, entendeu? Tá catalogado os bichos fantásticos. Inclusive esse livro que o Harry Potter lê na história original, ele pode ser comprado por nós espectadores, porque ele vende. Isso é meio que nem Como Treinar Seu Dragão. Como Treinar Seu Dragão é um livro que só fala, tipo, Como Treinar Seu Dragão. Ele não tem a história do Soluço com o Banguela. O filme criou essa história. É tipo o livro do Brocode lá, né? How I Met Your Mother. É como se tivessem lançado o livro do Brocode e depois feito How I Met Your Mother ao redor dele. Coisa assim. Foi o que aconteceu. Eu tô desanimado mais com o clima, assim. Eu não sei se vai ser um filme tão legal. Acho que eles não vão conseguir acertar. Vai ser aquela parada meio tipo Hobbit. Fizeram Hobbit, é legal, mas não é tão legal quanto. Ou até mesmo episódio 1, 2 e 3. É aquela maldição dos prequels, né, cara? Uhum. Acho que vai ter a maldição do prequel aí. Não sei se vai ser tão legal. Vamos ver. Vamos esperar pra ver. Eu vou assistir. Vamos esperar para ver. Eu também vou. Também. Pena que não tem nenhum fã de Harry Potter aqui pra falar, não, vocês estão errados. Mas... O Fred é um fã disfarçado. Eu sou muito fã dos livros. Eu gosto pra caramba dos livros. Muito mesmo. Fred, você chega na casa dele, ele tem a roupinha do Harry Potter, ele tem o óculosinho, tá tudo guardado lá. Ele tem o colar do... Como é que é o nome do Death Hollows. Mas esse ele tem mesmo. E Relíquias da Morte, tem mesmo. Tem porque foi eu que dei. Eu li os três primeiros livros inteiros, assim, o resto eu parei de ler, eu comecei a só... Porque os filmes me alcançaram, né? Eu só assisto os filmes. E eu não tenho esse amor todo, não, mas eu gosto. Livros, dos filmes eu não sou tão fã quanto dos livros, mas meu filme favorito é o terceiro. Porque, né, Alfonso Cuarón e Viagem no Tempo, né? Excelente. É. Vamos passar pra próxima? Vamos! Vitor, é contigo essa aí. Ok. Isso é uma coisa que não tava na pauta, mas eu adicionei porque eu queria falar pelo menos um pouquinho sobre. Que é o filme que vai sair agora do King Kong, que é, eles tiraram King, né? Botaram só Kong. Kong, exatamente. É Skull Island. Que... Você chega lá, tem um Donkey Kong. Diddy Kong. Família Kong todinho. Família Kong. Funk Caraca! Kong. Donkey Kong, Diddy Kong, Dixie Kong, King Kong. Ele é da família. Enfim. Pois é, é um filme da Legendary, né? Que ela tá com os direitos de Kong e vai se passar nos anos 70, eu acho. Tem a Brie Larson, Tom Hiddleston, Samuel Jack... É verdade, Tom Hiddleston estilo Indiana Jones, né? realmente. Samuel... Meu Deus. Samuel Jackson. E o John Goodman. Então, só o elenco já... É a melhor pessoa. Pois é. A melhor pessoa. Só o elenco já chama a atenção, né? Já me faz querer assistir. Agora, se você pegar... O contexto, eu gostei muito de Godzilla. Godzilla que saiu em 2014 agora. Godzilla aquele de 1912? Não. 2014. Então, eu gostei muito do filme. Tem seus defeitos, mas eu gostei. E assim, eu tô empolgado pra ver... Tem seus defeitos. Tem não. Tem um... É perfeito, tem um filme pouquinho. Filme é perfeito. Eu não me importo muito com o personagem principal, que é o Aaron... Que é o Walter White, não. Né? E eles matam nos primeiros 5 minutos. Não, o Walter White, eu me importava ele é com ele. Principal. O filho do Walter White, eu não me importo nem um pouco. Quem é esse o soldado genérico número 23 lá? Vai te catar. Tem que matar o Walter, gente. A parte empolgante desse filme é que eles vai ter esse Kong, aí daqui a um tempo, eu acho que 1-2 anos, vai ter Godzilla 2. Daqui um tempo depois, a gente vai ter Kong vs Godzilla. Isso é uma coisa que já tá confirmada. Que doido. Pois é, então esse Kong, a gente não vai ver só um macaco gigante, a gente vai ver o inimigo do Godzilla, um cara que vai lutar contra o Godzilla no futuro. Então, será que a gente vai ver o Kong antes de virar King? Não sei. E eu não sei se vocês viram o trailer. Eu vi, achei legal. Insetos gigantes. A ilha parece toda uma coisa mística lá, vai ser um personagem próprio. Então, eu acho que. Eu vi, mas eu não sei se eu consigo me importar. Eu fico assim. Eu acho que a história não vai ser tão empolgante como o elenco. O jeito que o elenco vai interagir entre si. E interagir com o macaco. Não, vai ser aquele filme de jogar pipoca na tela, né? Vai ter aquela. vai ter alguma cena que você vai. Caralho, eu não acredito! Eu espero que eles façam que nem Godzilla, de fazer aquela antecipação lá, pra você ficar só mostrando coisinhas, tipo, te empolgando pra hora que o Kong aparecer de verdade. E aí quando ele aparecer, você vai estar lá jogando pipoca na tela. Que o Godzilla, ele fez muito isso, eles ficaram uns 40 minutos falando, cara, quando Godzilla aparecer, vai ser muito foda. E é muito foda. E aí você vai esperando, tipo, a primeira vez que o Godzilla aparece, você fica empolgado. Mas aí tem a primeira vez que o Godzilla usa o raio... Esse filme vai ser doido, velho. Esse filme vai ser massa. Eu tô revendo o trailer aqui, vai ser doido. Vai. E, por mim, todos os personagens poderiam ser o John Goodman, porque o John Goodman é excelente. John Goodman é a melhor pessoa. Ele podia fazer todos os personagens, inclusive o King Kong e o Godzilla. Dá um Oscar logo pro John Goodman, ele merece. Hashtag Oscar pro John Goodman. Por favor. Gente, eu vou pegar ali um suco pra gente ir pro assunto Star Trek. Então sobe a vinhetinha do King Kong. Então, gente, pra quem não sabe, este ano de 2016, Star Trek está fazendo 50 anos de idade. Porque Star Trek originalmente foi lançado, a série original, em 1963. Porém, este ano é 2016, então se você fizer 1963 mais 50, adivinha que ano que vai cair? 2016. Isso significa o quê? Que Star Trek está fazendo 50 anos de idade. E eu com isso? Que esse ano a gente vai ter Star Trek Beyond, tá? Tá bom? Uhum. Tá bom. Que é o filme lá além da fronteira. Eu quero falar uma coisa. Inclusive, sobre Star Trek Beyond. Ele já estreou. Já estreou? Já estreou. No já? Estados Unidos, uhum. Austrália e sei lá o quê. Poxa, só que lá na Comic Con teve uma sessão de cinema especial, sabe? Que foi a primeira vez na história que a gente teve IMAX ao ar livre. E eles fizeram uma versão do filme, desse Star Trek Beyond, sem a trilha pra essa sessão de IMAX ao ar livre, porque a trilha foi tocada ao vivo por uma orquestra. Nossa, que legal. Ué, então eles têm uma versão do filme sem... Eles fizeram a versão sem... Não, eles fizeram pra essa sessão específica. Então, não, sim, cara, tipo... Fizeram versões desse filme específica pra essa sessão específica sem a trilha, pra tocarem a trilha... ao vivo, com a orquestra, num IMAX ao ar livre. Velho, o que tem de gente falando que foi a melhor sessão de cinema da vida deles, não foi pouca gente, saca? Uhum. E tipo, eu fiquei, meu Deus, eu queria ter visto esse filme, deve ter sido maravilhoso assistir desse jeito, sabe? Imagina a experiência. E falaram que acabou o filme, aí teve fogo de artifício, entrou o elenco todo, aí fizeram uma homenagem ao menino que morreu, como é que é o nome? Tchekov. Tchekov. Exatamente, ele morreu num acidente de carro. Fizeram homenagem também, que já tava mais bem preparadinha, Ao Leonard Nimoy, exatamente. Cara, deve ter sido maravilhoso, sabe? Então eu queria falar um pouco sobre isso. Star Trek Sem Fronteiras. Ou deve ter chorado. Star Trek Beyond, nossa, deve ter sido maravilhoso. Os pais do Tchekov lá, desse ator que faz o Tchekov, estavam lá. Aí fizeram um minuto de silêncio pra ele. Uhum. Aí os atores todos, o elenco, né, subiram, falaram diretamente pros pais deles, nós amamos muito o seu filho, não sei o quê. Ele é um excelente Tchekov, vai estar sempre com a gente, tá eternizado na história de Star Trek. Aí, nossa, cara, que louco isso. Que sabe? Doido. Deve ter sido a melhor... Ele tava lá, né, então, os pais dele? Tava lá, os pais dele estavam lá. Fred, você que é fã de Star Trek, você gosta dos filmes atuais? Eu gosto. Eu só acho que eles são diferentes. Bem diferentes da série original. Eu gosto. Eu queria dizer que eu gosto. Porque as séries, né, antigas, principalmente Next Generation, que é a minha série favorita, elas são muito ficção científica de raiz. Que é uma coisa que foi trazida pra série de televisão com Star Trek. E, tipo, cadê? Ninguém mais faz ficção científica, literária mesmo? Tipo, pega o texto literário da ficção científica e transforma isso em série. Tipo, eu não vejo ninguém fazendo isso. Mesmo com o sucesso de Star Trek na época, ninguém faz isso, sabe? O pessoal apela muito pra ação e pra esse tipo de... pra essa diversão mais cômica, que não é uma coisa ruim, né? Só são estilos diferentes. Esses novos apelam mais pra isso. Eles têm uma pegada mais Star Wars, eles têm uma pegada mais de ação, eles não têm essa reflexão que eu gosto tanto de ver, essa coisa bem inteligente da série. Eu acho que pra funcionar tinha que ser uma outra série de televisão. Eu acho meio difícil conseguir fazer uma história com o ritmo das histórias do Star Trek no cinema. Não, já fizeram, né? Tanto que existem 10 filmes com o elenco original que são nesse estilo. É, mas a série existia antes desses filmes. Então o filme já era baseado numa série, tipo, já... Isso, exatamente. É. O elenco original da série já fez filmes, e esses filmes são bem na pegada da série também. Eles não são tão bons quanto a série, tanto que o mais aclamado é o 2, né, A Ira de Khan. Khan! Que o segundo filme novo desse do J.J. Abrams se inspirou bastante, eu gostei muito, cara, desse segundo filme. E... Mas assim, a gente tem que entender que são públicos diferentes, são propostas diferentes, são coisas diferentes, né? É. E falando em série, que foi o que o Alexandre disse, não sei o que, tinha que ser uma série, eles anunciaram também uma série nova. Uhum. Que inclusive, e anunciaram inclusive, que eles têm uma parceria agora com a Netflix, e que todas as séries de Star Trek vão estar na Netflix, e que quando essa nova série de Star Trek, que se chama Discovery, que está prevista para 2017, sair na televisão, 24 horas depois, o episódio vai estar na Netflix. Então, legal. Não tem desculpa. Quem gosta de ficção científica e quer conhecer mais do universo de Star Trek, vai estar tudo lá na Netflix. Porque é difícil hoje. Quem quiser assistir Next Generation, ou vai ter que comprar um box de 200 pontos, ou vai ter que baixar e, tipo, é 60 gigas e tipo, tem legenda pra tudo, entendeu? Eu acho um pouco preocupante o fato da Netflix ter o monopólio de tudo. Mas não, ao mesmo... Não, mas não é monopólio, não. Ah, não, então. Porque, pelo menos... Pra mim, é claro que eu não sou nem de longe o público-alvo dessas séries no sentido de mercado, porque é muito mais, eles pensam mais no mercado de fora do que no mercado do Brasil em si, né? Uhum. Mas, de qualquer forma, a única maneira que eu mesmo encontro pra legalmente assistir uma série é através do Netflix, saca? Uhum. O resto tudo tem que baixar. É, pois é. Então, se quiser ter a minha legitimidade, lança pro Netflix a série, saca? É, exatamente. Ah, muitas séries vêm pros canais, né? Pro Warner Channel e Fox e sei lá o quê. Mas a maioria vem muito atrasado. Só Game of Thrones é a única série que eu consigo pensar agora que vem quase simultaneamente aqui e lá no... É. Vem, acho que é 10 segundos mais... 10 segundos antes, então o negócio tá assim. É. E mesmo assim, HBO é... É mais. É um pacote extra lá na maioria das coisas de canal. É. Você precisa pagar mais. Exatamente. Então eu queria só comentar isso de Star Trek, porque eles fizeram essa comemoração de 50 anos. Teve essa premiere aí especial de Star Trek Beyond. Poxa, deve ter sido uma massa com a trilha orquestrada. Nossa, um show. É. Ao mesmo tempo que você assiste um filme, ao ar livre, deve ser muito doido. Uhum. E anunciaram essa Star Trek Discovery. Algumas informações sobre essa Star Trek Discovery é que ela vai ser muito mais pautada na série original, vai ser muito mais parecida com a série original do que a gente imagina. Uhum. E Discovery vai ser o nome da nova nave, né? No lugar da Enterprise. E não fala nada muito... o trailer, né? O trailer é a nave voando. Né? É, e vai ser muito parecido com a nave Enterprise também. Então vai ter um monte de gente da equipe original, dos anos 60, sabe? Dos 70. Poxa, espero que seja bom. Espero que seja legal. Eu queria muito ver um remake da série original, mesmo em formato de série. Um remake mesmo. Com novas ideias, alguns episódios refeitos, só que tudo hoje. Porque, cara, é muito clássico. Ou mesmo continuar Next Generation. Seria muito doido se continuasse. Porque são realmente os ápices, assim, onde eu acho que Star Trek atingiu o seu ápice. Foi justamente aí. É, eu ia perguntar se você viu o negócio do Sulu. Vi. E eles fizeram o Sulu homossexual nos filmes atuais como homenagem ao George Takei, que é um grande ativista dos direitos LGBT, ele próprio é homossexual, e ele não gostou. Ele não gostou, exatamente. Mas eu tô cagando pra ele, eu acho que Star Trek é o ambiente mais propício pra você fazer esse tipo de coisa. Não, é que ele disse que ele, tipo... Ele era completamente a favor, claro. Ele acha que devia ter um personagem LGBT na série. Mas... Que não, deveria ser ele. Não devia ser ele, porque, tipo... Seria muito... não é, né? É. Porque o personagem dele não é. O Sulu não é, não é gay. Tipo, eu fiz o personagem como um personagem heterossexual... Então, eu acho que vocês não precisavam mudar o personagem. Vocês podiam fazer um novo personagem homossexual. Então, agora sim a gente vai começar aqui com as informações. A gente vai começar com DC, porque DC veio antes da Marvel, tá? Então a gente vai falar primeiro sobre as coisas da DC e depois vai falar sobre as coisas da Marvel. Quanto a DC, foram muitas coisas legais, cara, e de verdade, assim. Foi bem legal. Primeira coisa que eu já acho bem bacana, não sei se eu vou assistir, mas eu acho legal que exista no mundo, é o novo desenho da Liga da Justiça, que vai se chamar Justice League Action. Ou provavelmente vai ser Liga da Justiça Ação, né? Provavelmente isso. É. O que vocês acharam? Eu acho que é Liga da Justiça com a arte do Ben 10. Eu gostei muito da arte, pra falar a verdade. Eu achei... Você achou? Bem estilizado. Estilizado. Meu medo maior é que seja muito... O que o trailer fez parecer, pelo menos, é que é muito, muito piadinha, muito jocoso, vou falar. Assim, eu tô acostumado com o desenho da Liga da Justiça antigo. O que eles podem fazer que ficaria legal... É fazer uma coisa tipo Jovens Titãs. Titãs atual. Os Jovens Titãs antigos, dos anos 2000. Ah, tá. Que era bastante piadinha, bastante brincadeira, mas na hora de ser sério, era bem sério. Diferente do novo, né? Que o Gol é só zoeira, o episódio inteiro. Pois é, eu não quero que seja um Gol. Na verdade, eu até gosto do estilo artístico do Jovens Titãs Gol. Eu gosto do desenho mesmo. Meu problema é que... Acaba sendo muito cartoon e, tipo... Pra Jovens Titãs, Jovens Titãs já é meio que comédia e meio que zoeira. E o Gol é meio que é só exagerado. Então funciona pra Teen Titans fazer uma versão de Teen Titans Go. Pra Liga da Justiça eu acho que já não ia funcionar porque a visão do desenho, a pegada é outra, né? É uma parada muito mais pé no chão, assim. Mas assim, sim, aí... pé no chão, até onde... Aí... Isso pode ser desse... O que eles mostraram lá... Eu gostei, assim, os vilões que aparecem, os heróis que aparecem, tá tudo bem, bem legal, assim, a ação parece legal. Parece que ele meio que vai brincar com as estéticas meio, vai ter umas piadas meio da zoeira também, tipo, tem uma parte que o Batman tá lutando com o Superman, eu acho, e aí fica com a tela de videogame, assim, os dois ficam com Hellfire e tal, assim. Isso é uma coisa bem parecida com o que os Jovens Titãs faziam quando eles eram mais sérios. Sim. É por isso que eu tô pensando... Eu acho que vai ser esse nível da zoeira mesmo, do antigo Jovens Titãs, Que seja assim, tipo, na hora de ser sério, vamos ser sério. Não sei quem morreu. É um desenho. Eu achei que, tipo, não, pra mim não vai ser muito relevante. É só mais um desenho da Liga da Justiça. Eu gostava do desenho antigo. Eu gostava pra caralho do desenho antigo. Eu ainda gosto. Ah, meu Deus, eu amo esse desenho. Eu acho que o filme devia ser que nem esse desenho. Mas enfim. Aí, depois de um tempo, veio um desenho dos Vingadores. E o desenho dos Vingadores ele começou meio mal, mas ele começou a ficar muito bom depois de um tempo. Ele começou a chegar num ponto que eu pensava, cara. Se continuar assim, vai ser tão bom quanto o desenho da Liga da Justiça. Mas eles cancelaram a porra do desenho, porque o desenho era muito diferente dos filmes. Eles queriam fazer um desenho mais parecido com os filmes, pra chamar mais as crianças. E eu odeio a Marvel por isso! Então... E aí... Esse é o meu medo desse desenho também. Esse desenho, ele parece ser um lado, tipo... Parece ser pegar um pouco do que o desenho dos Vingadores fez e fazer com a DC. E eu acho isso legal. É isso aí mesmo. só seja bom, por favor. Exatamente. Vamos falar do próximo filme do Batman, que provavelmente vai ser o melhor filme do Batman de todos. Qual? Que filme do Batman, Fred? Batman? Filme? Qual? É o Esquadrão Suicida que você está falando? Tô falando do Lego Batman. Eita porra. Cara, eu adorei esse trailer. Esse vai ser o melhor filme do Batman de todos os tempos. Velho, eu acho que é um... O Lego, né? Não, o Lego Heroes, eu acho que é um dos filmes mais legais de animação que eu já vi, assim. Eu me diverti muito e foi um dos filmes que eu mais dei risadas genuínas assistindo, Lego saca? Lego Heroes? É porque o... Filme do Lego. O Lego Movie. Ah, o Lego Movie. Lego Movie, Lego Movie. Epa, desculpa, perdão. Me perdoem. Lego Movie acho que é o jogo, nada a ver. Lego Movie é muito bom. Tem um personagem muito bom nele, que é o Batman de Lego, Lego Batman. Uhum. E assim, é muito legal imaginar que eles vão pegar esse Batman e botar no mundo Batman dele, no mundo Lego. Mundo desse personagem, né? Porque esse Batman não tem nada a ver com nenhum Batman que a gente já viu antes. Ele é uma sátira do Batman. E agora vai tendo um mundo sátira do Batman total lá. Tipo, Gotham sátira. Uhum. Alfred sátira. Eu tô empolgado pra ver isso. Eu gostei muito do trailer, assim, mas eu tive a impressão de que eles só queriam mostrar as coisas legais do filme, mas não entendi qual vai ser a história, o que vai acontecer, entendeu? Só parece assim, olha que legal é o universo que a gente criou. Ah, não mostrou a história, assim como eu não sabia a história do Lego Movie quando eu assisti o Lego Movie, então acho que tá de boa. Eu acho que... O Batman adota o Robin e vai caçar o Joker. Tipo, eu acho que isso já... Provavelmente é isso, inclusive. É. O Robin é o Michael Cera, né? Uhum. O Joker é o Zach Galifianakis, que é um ótimo ator de comédia, então... Legal. E vai ter a Liga da Justiça. Vai ter a Liga da Justiça. Um pequeno trecho do trailer que mostra toda a Liga da Justiça reunida. E eu tô tipo, caraca, que massa, cara. Não, vai ter Lanterna Verde. Uhum, vai ser recheado de referências, né? Vai ser legal. Eu quero saber se o Super-Homem vai ser o Channing Tatum, que era o mesmo dublador do Lego Movie. E a menina, a Mulher Maravilha, se ela vai ser a Robin do How I Met Your Mother. Que ela era essa dubladora. Eu espero que seja. Fora isso, não tenho muito a adicionar. Não, vai ser legal, vai ser divertido, vai ser engraçado. Vai ter Lego Batman Movie The Game e vai ser legal isso. E mais sobre a DC Esquadrão Suicida. Esquadrão Suicida, que o Victor colocou aqui na pauta, trailer e uma porrada de cenas. Eu também escolhi não ver o trailer nem uma porrada de cenas, porque o filme vai sair amanhã. Uhum. E eu não quero ver mais nada sobre esse filme. Vai sair muito em breve. A gente já viu. A gente já falou trailers sobre esse filme antes. É, pois. A gente já falou bastante. Empolgado. A gente tá empolgado, vai ser legal. Inclusive, dos filmes que vão sair aí, é um dos que eu mais tô empolgado, assim. Pois é, eu também. Eu tô mais empolgado que filme grande, tipo, mais empolgado que Liga da Justiça, tava mais empolgado que Batman. Tem tempo que eu tô querendo ver esse filme, assim, eu acho que vai ser legal. E assim, tem uma grande vantagem desse filme finalmente sair, que a gente vai poder parar de ver notícias de como o Jared Leto tá louco. Pois é. Chega disso. Um podcast que eu ouço, o Mega 64, eles estão com uma sessão lá, um bloco, que eles falam sobre notícias do Jared Leto, que eles sempre ficam caçoando esse negócio da mídia focando na... Oh, o Jared Leto tá ficando maluco, gente! Olha, ele mandou ratos mortos pras pessoas. Chega. Vamos assistir o filme. Eu acho que ele vai ser um ótimo Joker. E acho acaba. Que todos os personagens do filme vão ser muito bons. Inclusive, sim. Eu não tenho preferência pra nenhum personagem até agora, assim. Eu gosto de todos igual, assim. Aham. Uhum. Até o Jai Courtney lá, que é um bosta de um ator bosta, parece estar muito bom como Capitão Boomerang. Eu odeio ele, meu Deus. Até o Will Smith, né, parece que tá bom. O Will Smith parece estar empolgado com o filme, e você não vê ele empolgado com o filme desde 98. É verdade. Exato. Coitado do Will Smith, mas tem um sério problema aí, Diego. Ai, ai. Ai, ai, viu? Vocês... Ele ficou com essa mania de fazer o filho dele, lançar a carreira do filho dele. Cara, seu filho não é um bom ator que nem você. Para. Para. Inclusive, faz, eu nem gosto muito na sua própria carreira. Ele é um ótimo pai. É esse o problema dele. Acho que o filho dele fez uma atuaçãozinha legalzinha ali no Karate Kid. A Procura da Felicidade. Kung Fu Kid. A Procura da Felicidade, ele é bom e pronto. A Felicidade é melhor ator. Não, ali é ótimo. Quando ele fazia as coisas que o povo mandava, em vez de... Tipo, quando ele era só uma criança que tava aprendendo sobre o mundo, ele era o cara. E depois que ele virou esse moleque arrogante e cabo tosco aí. Com uma conta do Twitter maluca lá, que ele só fala coisa sem nexo nenhum. É um maluco esse menino, garoto que é tipo realmente fruto do YouTube e da tecnologia, que garoto que meio que não vive no mundo real, sabe? É. Enfim. Passando pro próximo assunto. Próximo assunto, próximo assunto. Eu não sei se você viu, Fred, isso, que no começo da... Quando eles começaram a falar sobre os filmes de super-herói lá, Liga da Justiça, Mulher Maravilha, essas coisas... Antes, eles juntaram todos os diretores dos próximos filmes da DC, né? Teve o David Ayer, que é o do Esquadrão Suicida, teve a Patty Jenkins, que é da Mulher Maravilha, o Zack Snyder, da Liga da Justiça, o Rick Famuyiwa, eu posso ter pronunciado errado, mas... Que é o diretor do Flash, o novo diretor do Flash, porque era outro diretor e ele saiu. É outro diretor, agora é o novo diretor. E teve o James Wan do Aquaman. Eles se juntaram lá, foram tirar fotos e tudo mais. E eis que surge uma nova pessoa, uma pessoa sobe no palco. E quem é? É o Ben Affleck. Ben Affleck, por que o Ben Affleck tá aí? Porque ele vai dirigir o Batman! O filme do Batman de Satanás. Ah, caraca! Caralho! Yes! Eles confirmaram... Não, vou bater palma aqui, ó. Confirmaram oficialmente... Ó. Eita, cara, eu tô muito feliz. Meu Deus! Isso. Já era rumor, a gente já comentou sobre isso, inclusive. Mas agora eles oficialmente confirmaram Ben Affleck como diretor do próximo Batman. E eu acho isso estranho, que eu não vi as pessoas falando sobre isso. Não vi. É uma das notícias mais interessantes, né? Pois é, não vi isso sendo noticiado. E eu tô muito empolgado pra isso. Agora vai ser o melhor filme do Batman. Agora DC é melhor que Marvel, né? Segundo melhor filme do Batman, porque o melhor filme do Batman vai ser o Lego Batman. Ai, ai. É. Eu quero ver. Mas ele já dirigiu alguma coisa, né? Ele dirigiu só Argo, só isso. Ah, não. Ele escreveu... Não, tô brincando. É. Tipo, só isso que é um filmaço. E ele junto com o Matt Damon, ele também fez o Mente Brilhante. Como é que é? Não, é. Mente Brilhante, sei lá qual é o nome do filme. Gênio Indomável. Caraca, esse bicho é... Não sabe porque ele dirige também, não. Ele é um roteirista... É um roteirista bom e diretor também. É, roteirista e diretor, muito bom. Que ele ganhou o Oscar. Exatamente. Ganhou o Oscar por Argo, não pela direção, mas ele ganhou o Oscar no Argo como melhor filme. Melhor filme foi. Eu tava tentando lembrar qual foi o... Categoria. O Oscar que ele ganhou, melhor filme. E ganhou melhor roteiro com o Matt Damon... Na Mente Brilhante lá, sei lá o quê. Gênio Indomável. Exatamente. Pode não ser esse filme, eu não tô lembrando o título. Não é uma Mente Brilhante, meu Deus. Calma aí. É alguma coisa com uma mente brilhante. Alguma coisa com uma mente brilhante. Alguma coisa com uma mente brilhante. Calma aí. Fez muito filme, hein? Gênio Indomável! Gênio Indomável. Ok. Da Mente Brilhante. É porque o Gênio Indomável tem uma mente brilhante. Agora, toda vez que a gente falar mente brilhante, eu vou botar por cima uma voz eletrônica falando Gênio Indomável. Pode ser. Brilhante. É. Isso é muito legal. E teve o trailer, meus queridos coleguinhas. Meus queridos amigos. De quê? De uma mulher. Que mulher? Maravilhosa. Maravilhosa essa mulher? Mulher maravilhosa? Mulher maravilhosa. Exatamente. Nossa, que maravilha. Mulher Maravilha. Foi o trailer que eu mais empolgou da DC, viu? Eu tô muito feliz. Foi o que mais empolgou, eu acho é doido, eu acho é massa. Se você me perguntar se eu gostei do trailer, Eu vou dizer, não muito. Mas eu tô muito, mas eu me empolguei com o trailer. Tipo, eu achei o trailer ruim, mas eu me empolguei. Tu achou o trailer ruim? Na verdade, não. Eu achei a primeira metade ruim. Eu achei a primeira metade meio confusa, meio tudo misturado lá, sem saber o que ele quer mostrar, o que não quer. E aí começou as cenas de ação e eu falei, yes! Eu falei yes, em inglês até. Eu falei, caralho! Gal Gadot quebrando caras lá, usando o escudo, usando o laço mágico. Ah, eu sou uma criança, eu me empolgo demais com isso. O laço brilhando! Brilhando amarelo! Eu adoro Mulher Maravilha. Vocês... Nossa, muito bom, cara. Muito bom mesmo. É aí, vai ser a Primeira Guerra... Vai ser a Primeira Guerra, ela tá com os poderes em tudo, o laço uma dela guerra, tá brilhando. Uma guerra que não é muito vista em cinema, né? A Primeira Guerra. Eu acho estranho que na cena de guerra do trailer é um monte de cara atirando, um monte de coisa acontecendo e ela tá sozinha do outro lado. Assim. É tipo como se fosse ela sozinha contra todo o exército. Ah, a gente não sabe o que vai acontecer. Não dá pra saber de nada ainda, não. Mas é o que na cena do trailer é isso: é um monte de gente de um lado atirando e ela do outro lado, refletindo a bala. O diabo do trailer, tu vai assistir o filme ou vai assistir o trailer? Não, eu tô falando do trailer, todo trailer. Você tá falando do trailer? Tá falando do quê, né? Tá falando do filme que o filme lançou, então eu tô falando do trailer. O que que você. Pra quem não sabe, a diretora desse filme é a. Patty Jenkins, exatamente. Ela já dirigiu Arrested Development. Entourage, pra quem não... Velho, Arrested Development é excelente. Ela dirigiu um episódio só. Uhum. Ela dirigiu The Killing, que é uma excelente série de investigação aí, de crime criminal e tal. E tá responsável agora pela direção do Wonder Woman, né? Da Mulher Maravilha. Uhum. O que eu gosto mais é que uma das coisas do quadrinho e da própria Mulher Maravilha é que ela é uma... Como é que é o nome da raça dela lá, velho? Amazona. Mulher. Amazona. E as Amazonas, elas vêm de uma sociedade matriarcal. É engraçado que ela vem pra Terra em 1914, enquanto tá acontecendo a Primeira Guerra Mundial, e ela vê como que a sociedade aqui é patriarcal. Então ela... Existe esse conflito feminista que eu acho muito massa, cara. Uhum. Ela chegar e falar, ué, velho, como assim você tem uma secretária? O que diabos é uma secretária? A cara fala, então, ela faz tudo que eu mando. Aí ela fala... Ué, isso na minha terra é escravidão, tipo, como assim, você tá maluco? Aí ela vai falar, eu gostei dela. Gostei dessa mulher, gostei dessa mulher, essa aí é muito doida. Então, cara, piadinhas inteligentes, entendeu, envolvendo patriarcado e matriarcas. Cara, muito bom, muito bom. A fotografia tá lindíssima, lindíssima. Sim. Eu acho que é dos filmes de herói, esse é um dos que tem a fotografia mais legal, assim, mais bonita. Eu gosto das cores do filme. As cores estão legais. Posso... O tom já tá bem diferente do de Batman e Superman. Isso, né? Isso me lembra uma coisa. Lembra? Você me lembrou uma coisa que eu queria citar. Que eu falei. Eu falei no Twitter. Que como eu tava gostando no cartaz. Que a Mulher Maravilha tá usando um uniforme todo colorido. Tem as cores originais da personagem: vermelho, azul, a saia azul, e detalhes dourados. Tá muito bonito. E eu tava feliz por isso. Eu tava comemorando. E aí veio gente falar... Ah, por que agora você precisa... Por que as pessoas do nada resolveram reclamar de cores? Falar sobre cores em filmes e sei lá o quê. Cara, eu pessoalmente falei a vida inteira sobre cores. Porque o Batman vs Superman... Um dos problemas dele é que falta tons de cores. Nossa, velho, Vitor, eu te amo, Vitor. O uniforme de Super-Homem, ele é tão, né, por causa disso, não, porque ele é todo desaturado lá, é tudo... Eu fico incomodado com esse filme, porque o filme inteiro é azul, pô. As pessoas acham que os filmes atualmente precisam ser... Sem cor, sei lá, desaturados, pra ser sério, né, pra trazer aquela tensão pra cena. Justamente, inclusive, cara... eu acho que o que mais me cansou no filme e o que menos me dá vontade de assistir ele de novo é a cor, porque eu fico assim, quando eu penso nesse filme, eu penso nessa cor o tempo todo, assim, e naquele, eu fico meio desgastado, assim, saca? Cara, cores são suas amigas. Você usa as cores pra dar uma... Assim, é claro que você pode fazer um filme esteticamente preto e branco, ou com menos saturação, ou com uma cor certa lá, um tom certo de cor. Matrix é todo verde, por exemplo. Na verdade, Matrix é verde quando eles estão dentro da Matrix. Quando eles estão fora, é mais azulado, o que é muito legal. Olha só, usando as cores a seu favor. Olha, tu concorda. E aí o povo acha que, não, deixa tudo marrom, deixa tudo cinza. Pra deixar o filme sério, você acaba perdendo uma coisa importante, principalmente na caracterização dos personagens, que tem uniforme colorido originalmente. Você pode fazer um uniforme mais realista, velho, mas deixa nas cores do cara original pra você falar, pra você bater o olho e falar, Mulher Maravilha. Você quer ver um filme que mexe com cor? O filme inteiro tem vários filtros, tem várias cores e tudo mexe com tudo. E, inclusive, é um filme de herói? É. Os Incríveis. Os Incríveis. As cores de Os Incríveis, o filme inteiro, ele mexe com várias estéticas em várias cenas e é maravilhoso, saca? Cada cena do filme tem uma cor diferente em destaque e isso dá um efeito genial na cinematografia, saca? É, cores são importantes, é isso que eu quero dizer. Eu gostei do trailer que eu não gostei. Porque eu falei que eu não gostei do trailer. Eu tenho mais problemas com o trailer, mas eu gostei do que mostrou e eu tô empolgado pro filme. Vai ser o melhor filme de 2017, ou não, ou pode ter outro filme melhor, mas eu vou ficar muito empolgado e vai ser um dos melhores filmes de 2017. Nesse trailer da Mulher Maravilha, eu achei bem legal que estavam falando de cor aí, eu tô revendo ele aqui, e ele particularmente tá bem mais colorido que os outros, né? Exatamente. Não, eu lembro da imagem que eles mostraram antes da Mulher Maravilha, a primeira imagem que mostraram da Mulher Maravilha da Gal Gadot, que era no Batman vs Superman. A imagem é toda marrom. O uniforme dela é todo marrom. E eu pensando, tá massa, tá ótimo, porque a Mulher Maravilha tá muito foda nessa foto, mas podia ter aquelas cores, né? Podia ter aquele vermelho, azul, dourado. Podia, mas não tem. E agora tem! E agora eu tô feliz! Agora eu tô 100% feliz! Nada, nada é ruim. Nada. Tudo é bonito e nada dói. Achei legal, quero ver esse filme. Gal Gadot, maravilhosa. Eu amo essa mulher. Tá muito massa. Eles mostraram basicamente cenas de ação também, assim, mais da metade pro final do trailer durante a guerra, né? Então é muito legal porque a primeira guerra é aquela guerra de transição, onde ela começou com espadas e cavalos e aí a tecnologia foi se desenvolvendo e ela acabou com tanques de guerra e escopetas e armas, né? Então é muito interessante que você tem cenas com a Mulher Maravilha em cima de cavalo usando espada e aí daqui a pouco você tem outras cenas com ela lutando contra o pessoal que tá em aviões e caças e com armas. É muito interessante. Sendo metralhada lá. Sendo metralhada, ela defendendo com escudo, usando os poderes dela, né? O próprio laço. Muito legal, cara. Então, assim, as cenas, pelo que dá pra ver no trailer, as cenas estão muito bem fotografadas e parece que vai ser bem legal assistir a cena de ação, tudo. E os rumores dizem que o vilão vai ser o Ares, né, o deus da guerra. Sim, seria rumores, muito legal. Rumores. E eu acho muito plausível também que ele tá fazendo a Primeira Guerra Mundial. Com certeza, vai começar a introduzir também... O aspecto mais mitológico, né, mais místico do universo da DC, que é introduzido com a própria Mulher Maravilha, então ela até fala que foi enviada por Zeus, e é muito interessante isso. Tem o Chris Pine, porque todos os bons Chris estão sendo usados pela Marvel, né? Não, o Chris Pine é ótimo. Coitado. Tadinho. E eles também mostraram um teaser trailer, porque eu já não entendo mais como usar a palavra trailer, como usar a palavra teaser e quando que é teaser, enfim. Mostraram um teaser trailer, assim que eles chamam, de Liga da Justiça, um filme. Bom. E eu não achei ele tão bem feito quanto esse da Mulher Maravilha. inegável. Mas eu gostei de muitas coisas que eu vi. Eu achei muito legal, assim, a mudança de tom que eles deram, a introdução dos personagens. Sim. Eu tava muito com o pé atrás em relação ao Ezra Miller. Passei a gostar mais dele. Uhum. Tava muito bem atrás em relação ao próprio Cyborg dentro do filme. É, passei a gostar mais do Cyborg também. Poxa, é, as coisas... Primeiramente, um comentário importante a fazer é aquela imagem conceitual lá que a gente tinha visto um tempo atrás, que a gente comentou até num outro podcast, não foi realidade, porque eles estão muito melhores. É, tá bem melhor. O visual do Flash e do Cyborg, que só foram dois que eu reclamei, estão muito melhores agora. Uhum. É, eu gostei muito do Cyborg, que tem umas coisas meio poligonais nos detalhes dele. É, e o Flash... Eu gostei bastante da personalidade que eles deram pra ele. Uma também. Coisa meio awkward, assim. Ele vai ser o fanboy, Flash, ele vai ser o... Gostei muito do Flash. Ele vai ser o cara que... Ah, nossa, olha, eu tô com essas pessoas super foda, eu imagino. Uhum. É, o Flash principalmente é muito fã bom. Do Batman. Agora, eu não gostei muito da cena dele no trailer, porque eles editaram de uma forma que ficou muito... lenta, sei lá. Ah, é, podia ter... Eu acho que ao invés de ter demora, mostrado... né? O trailer demora 1 minuto e 20 segundos do trailer é o bicho parado olhando pra Eu passar. Acho que ao invés de ter mostrado o ponto de vista dele sobre como as coisas são lentas, podia ter mostrado o ponto de vista do Batman sobre como o Flash é rápido. Não, eu gosto... Eu acho que seria eu mais gosto legal. Da maneira, eu gosto da maneira que foi no filme, que é mostrar a interpretação eu dele. Só, eu só acho que ele, eu só acho que eles podiam ter cortado um pouquinho mais. É porque... Gastaram muito tempo dele olhando pro Batmerang lá, e olhando pro Batman, e olhando de volta, e aí pega, e aí o cara fala, ah, então vou ser rápido. Aí ele fica mais 2 horas pra falar, ah, isso é uma simplificação demais do que realmente é, sei lá o quê. Cara, corta um pouco, só fala, joga o boomerang, aí o cara pega. E tipo, só aparece ele olhando. Ele volta. Você é o Batman. Aí ele fala: eu tô reunindo uma galera. Beleza, tô dentro, eu preciso de amigos. Pronto. Não fica. Beleza. Eu entro. Sério? Você entra? É porque eu. Preciso de amigos. Aí, porra! Não, na hora que passa o dardozinho lá, o Batirang. Ele olha pro Batirang, aí passa por ele, ele olha de volta pro Batman, depois ele olha de volta pro Batirang, aí ele vai, pega o Batirang e olha pro Batman. Demora tipo uns 10 segundos, 15 segundos a parada. Eu acho que ele podia só... Ah, olha, você é o Batman. Tipo, eu acho que ele devia ter esse reconhecimento de... Caralho, você é o Batman. Mas, eu gostei, Detalhe. A gente tá reclamando de uma coisa que não precisa reclamar. Aí eles mostraram também o Aquaman. Provavelmente o Aquaman vai ser o líder mais difícil de ser recrutado, porque ele é mais selvagem e tal. Isso é pra caralho, viu? O Aquaman sempre é assim, né? Eu acho que ele é assim normalmente, de, vocês estão na Liga da Justiça, eu ajudo quando precisar, mas vocês não me considerem da Liga da Justiça, eu tô fora. Coisa assim. Sim, e aí ele tem um conflito já pessoal direto com Ben Affleck, com Bruce Wayne. Ele tem um conflito pessoal com o Ben Affleck. Com Bruce, né? Então é bem legal que a gente provavelmente vai ver isso durante o filme todinho, eles brigando e não sei o que. E é legal também, eu gostei de como o Bruce Wayne e a Diana estão bem mais... Mas tipo... Mais amiguinho. BFF, exatamente. É. Fazendo piadinha um com o outro. Pô, muito legal. Eu gostei também de como o Flash tá, como o Vitor falou, do humor dele, né, cara? Uh-huh. Ele tá todo... Ah, caramba, que legal, olha só, aceito. Vamos, é nóis. Opa. É o que eu queria. Ele vai ser aquele cara que vai chegar... Quando o Super-Homem reaparecer, ele vai pedir autógrafo pro Super-Homem. Cara, me dá um autógrafo. Ele é o Homem-Aranha, né, do... É o Homem-Aranha da DC. É, mais ou menos. Mais ou menos. Aí aparece o Batman no final, aparece a menina, aparece também o Cyborg, mais caracterizado como Cyborg. Muito que, bacana. Que tá também. Legal, eu gostei do olho biônico lá, que ele sempre tem. E, cara, bem rapidinho, pouca coisa, né, apesar de ter 2 minutos. Uhum. Mas vai ser massa, cara. Mostraram bem legal o tom, assim, do... É, mudaram muita coisa, né? Eu tô feliz. Eu acho que pode acabar sendo bom. Zack Snyder, Zack Snyder, talvez eu te dê essa chance, Zack Snyder. Talvez eu confie em você dessa vez. Se liga aí, meu irmão. E aí que eles também deram algumas outras informações, não sei se vale a pena a gente ficar falando aqui. Uma delas que eu acho que é legal é que o Aquaman vai ser dirigido pelo James Wan. Pra quem não sabe, James Wan é um diretor aí renomado de filmes de... De ação, né? Acho que ele fez um Velozes e Furiosos, se não me engano. É, exatamente, de ação e de terror. Foi ele que dirigiu Jogos Mortais. Ele criou Jogos Mortais, fez Invocação do Mal e dirigiu Invocação do Mal 2 também. Então são filmes de terror assim, bem consagrados, que eu acho bem bacana. E a notícia é de que Aquaman terá elementos de filmes de terror. E eu fiquei tipo, ok, pô. É um diretor que esse é o estilo dele, o diretor é diretor de filme de gênero, vai mexer com um personagem que até tem a ver com o terror. Cara, pode ser que funcione bem legal. E o que, que vocês acham disso? Eu acho que é bom ter um filme de diferente. Gênero. É, um filme de gênero. Eu acho que vai ser doido. Vai ser doido. Eu tô. Tem que ter isso mesmo. Eu e o Fred, a gente já discutiu isso aqui no podcast, inclusive, algumas vezes, mas a gente tem que parar de fazer filme de super-herói parecido com todo filme de super-herói. Tem que brincar com outros gêneros, com outras. Tem que fazer coisas diferentes, saca? E acrescentar elemento de terror, eu acho genial. É, a gente é isso aí mesmo. Deu umas brigas aí. Inclusive. Eu não sei porque, por exemplo, por que eles usam um filme de ação em quem tem uma cena de suspense? Por que as pessoas não se apropriam de elementos de filme de terror? As pessoas meio que tentam. As pessoas podiam utilizar os gêneros das coisas como parte da cinematografia da cena, saca? Uhum. Concordo. E o James Wan é muito baixinho, tava vendo aqui ele do lado, ele do lado do Ben Affleck parece que tá sentado. Ou é o Ben Affleck que é muito alto, não sei. Ben Affleck, eu acho que ele é um pouco alto, sim. Eu acho, ele é mais alto do que o Henry Cavill. É verdade, é um rapaz robusto. É. E vamos para a Marvel. Vamos pra Marvel. Começando, né, Marvel? Primeiro a gente tem aqui as notícias Marvel / Netflix sobre Luke Cage, Iron Fist, que é Punho de Ferro, e Defensores. Eu vi o teaserzinho de Defensores com a musiquinha do Nirvana. Ah, é. Legal, hein? Bem legal. O do Iron Fist também, poxa, parece que vai ser bem louco, mas nada demais também. E o que, que você achou do Lucas Jaula? Eu gostei muito do trailer que eles mostraram. Mostraram ele dando porrada na galera. É, Lucas Jaula. Entortando uma porta de um carro. Eu acho ele roubado pra caralho. Tomando os tiros lá. Roubado. Chubadando, levando tiro, míssil, bomba, caralho, A4. Tiro, porrada e bomba. E o cara vai andando e bate nas pessoas. É, mas já em Jessica Jones a gente já viu um pouco dele... Sendo roubado. Ele sendo roubado e ele tomando uma fraqueza, assim. Ele tendo uma certa fraqueza. Ele tomou spoilers? Pode falar. É, enfim, ele tomou um tiro de shotgun na cara e aí o cérebro dele virou patê. É verdade. Tá, não virou patê, mas ele ficou em coma lá por um tempo e... Aí voltou. É, voltou. Mas foi mó difícil de cuidar dele no hospital, porque a pele dele é... De ferro, né? É, pois é. E aí, tipo, eles tentavam... O nome dele é de ferro? Tentavam meter... Não, esse é outro. esse é outro. Aí tentavam botar agulha nele, só que não, a agulha entortava, porque ele é puro, sei lá... Ele é puro ferro. Ele é ferro e fogo. Ele é ferro. Droga. Ah, ele é puro aço. Puro aço. Bom. Ai, ai. É mais uma série dessas, né? De. Ah, um super-herói. Vai dar, não. Super-herói underground. Vai dar o quê, moço? Vai dar na Netflix. Vai dar o quê? Já assisti pra caramba, né? Não. Vai dar pra assistir tanto de série, não. Ah, sim. Mas é o... série demais, velho. Então, que eles tão... Cara, é muita coisa, né, velho? Mas parece que eles estão fazendo de uma forma mais... É, eles não estão fazendo lá... ano que vem vai ter, tipo... Vai ter Demolidor, Jessica Jones e Luke Cage. Não, eles vão botando... temporadas meio separadas, assim. Eles não têm... Não são que nem Mas eu tenho outras séries pra ver nessa vida e durante o ano. Eles não são que nem a CW lá, que faz... Toma o série do Arrow, agora toma a série do Flash, agora toma a série do Legends of Tomorrow, agora toma sei lá o quê. Agora toma no cu, seu babaca. Aí você tem 500 séries pra assistir ao mesmo tempo. Não, eles fazem uma coisa mais separada, assim, pra você assistir ao redor do ano. Tranquilo. A maneira que a Netflix, ela consegue... Ela lança essas séries é uma maneira meio... Tipo, dá pra assistir tudo, véi. É. Sem contar que são menos episódios, né? Então, alegria. É muito bom, cara. Sai lá a temporada, você assiste tudinho, bonito. Ô, Vitor! Oi! Beleza. Por que que nessa pauta da Marvel você botou sobre... Botou a notícia nova logo e vinheta pra Marvel Studios e não botou na DC nova logo e vinheta pra DC que também mudou? É? Eu não sei, eu não vi. Por que você botou, Fred? Ghost Rider desperdiçado em Agents of S.H.I.E.L.D. sendo que é a parada mais irrelevante do universo? Porque eu queria falar sobre isso, porque eu tô muito triste. Por que a gente vai falar sobre a nova logo da Marvel? Posso falar? Caraca, vai. Posso falar? Vai, Vitor. Eu tô com fome, vai, Vitor. A gente tá lá com essas séries dos defensores lá, os É, a parte underground da Marvel, assim, tem os super-heróis lá de cima, que são Homem de Ferro e Capitão América, eles são os Vingadores, as pessoas olham pra eles e falam, uau, eles trazem esperança para o mundo, coisa assim. E aí tem os vigilantes, né, os caras que estão lá nos becos batendo nos bandidos. O Ghost Rider, ele se encaixa nisso, ele se encaixa... Nesse papel, assim, ele, tipo, bate na galera no underground. E sendo que tem um pouco mais de misticidade nele, de inferno e sei lá o quê. Agora, você pensa, eles podiam usar o Ghost Rider numa série da Netflix, botar ele junto com os defensores. Não, eles não fizeram isso, eles botaram ele com os agentes da S.H.I.E.L.D., que é uma série bosta. Porra! Série cocô mesmo. Ah, mas a gente tá falando de quem, né? Que série cocô. Ah, não, podia colocar ele. Eu queria o Ghost Rider. E agora eu não vou ter, porque ele vai estar lá com os agentes da S.H.I.E.L.D. Vai estar lá com os agentes da S.H.I.E.L.D. lá. Que merda! Eu gosto de Ghost mas Rider. Mas só vale a pena Ghost Rider. Exatamente, isso que eu ia falar. Ghost Rider só vale a pena com o Nicolas Jaula. Nicolas Jaula também. A série do Nicolas Jaula, né? Já tem o Luke Jaula. Lucas. Ai. Inclusive, Luke Jaula devia ser com o Nicolas Jaula. Lucas Jaula e Nicolas Jaula. Isso é tudo. Tá, a gente não precisa falar da Marvel. Vamos pular a nova logo, né? É, tá, desculpa. Não, só fala, vai. Gente, a Marvel Studios fez uma nova logo. É porque eles estão também com uma vinheta nova, que mostra... Mostra lá os filmes, tipo... Não, eles não são mais quadrinhos. Agora eles têm todo um legado de filmes da Marvel Studios. Então, eles agora mostram isso. Mostram o legado de filmes que eles têm. E é isso que eu queria falar. Mas, né, tá, se você não quer, eu vou tirar essa parte do podcast. Não vai tirar nada. Porra. Vai tirar porra nenhuma, não. Vai ter sim, a porra toda agora. Sim. Vai ter tudo. Próximo. Manda em mim. Próximo! E aí, Pantera Negra, né? Pantera Negra. Pantera Preta, vamos lá. A primeira coisa que eles fizeram foi mostrar uma coisa do Pantera Negra. Pantera Preta. Tem uma nova logo, também. Ele tá sendo feito pelo diretor do Creed, o Ryan Coogler. Aí ele... Inclusive vai ter o Michael B. Jordan, né? É, pois é. Aí subiu uma galera do elenco, que tem a Lupita Nyong'o, a mulher do Walking Dead, Danai Gurira, alguma coisa assim. Eu não sei a pronúncia, então me desculpa se eu estiver assassinando o nome dela, Danai. Michael B. Jordan vai ser o vilão, chamado Eric Killmonger. Eu não conheço esse vilão, porque eu também não conheço... Eu não conheço muito bem o Pantera Negro, tipo, o mundo ao redor dele, então... Eu achava que ia ser, que o vilão, inclusive, ia ser o Andy Serkis lá do Vingadores 2, mas não vai ser, pelo menos dessa vez. Que é o Claw. Eu tô falando sozinho, gente. Eu não conheço, eu não manjo, pode falar. Eu não manjo nem ligo. Michael, ok. Caraca. Ah, é, você odeia Marvel, né? Esqueci. Não, eu não odeio Marvel. Pode chegar na parte da Marvel e odeia Lego. Você, Alexandre, eu odeio vocês que estão ouvindo ele. Eu tô feliz de saber que o Michael B. Jordan agora tá indo pra boa Marvel. Porque antes, ele fez aquela bosta de Quarteto Fantástico, você achava que a carreira dele ia acabar? Não, não acabou. Tá aí, nesse filme, do cara que já trabalhou com ele antes. Ele, cara, assistam Creed. Por favor. Se você tá Creed ouvindo, assista Creed. Por favor. Creed é bom. É um ótimo filme. Por favor. Tá, Eu tô feliz. Eu quero ver esse filme. Porque Pantera Negra chamou muita atenção no Guerra Civil. Ele mandou muito bem. Então... Você achou? Você não achou? Tô brincando. Com Vitor versus Fred agora. A gente... E também teve nova logo, né, de Thor Ragnarok e informações também. Thor Ragnarok, essa logo, as pessoas estão brincando, porque ela tá bem, sei lá, anos 80, o Ragnarok tá com uma fonte muito legal, eu devo dizer, mas é uma fonte que parece tirada de um jogo de videogame de Super Nintendo lá, coisa assim. Exatamente. Vejam e tirem suas próprias conclusões. Diretor... Algumas informações que vai ter a armadura, né? Eles mostraram artes conceituais que mostram o Hulk vestido de gladiador. Que meio que dá a ideia de que vai ter um pouco de planeta Hulk na história. É verdade. Que, sei lá, vai ver o Hulk lutando contra as Guardianos. Eu tô curioso sobre isso. Quero saber o que eles estão querendo fazer. Loki mandando uns caras de Asgard aí pra dar porrada no Hulk, eu não sei. A logo, ela, como ela remete aos anos 80, já tira um pouco daquela possibilidade sobre o Thor Ragnarok ser um apocalipse mais sério, uma parada mais Senhor dos Anéis, né? Até as informações que foram dadas de quem viu imagens e informações lá de dentro da Comic Con é de que o filme vai ter piada mesmo o tempo todo, vai ser aquele clima Marvel que a gente conhece, não vai ser pesado. Na verdade, todo ano a gente ouve informações de gente falando, o próximo filme da Marvel vai ser sombrio e obscuro. Não vai ser. Então... vai ser aquele clima mesmo, eu acho é bom que seja assim mesmo. E o Thor Ragnarok não vai fugir muito disso, entendeu? O diretor do filme, Taika Waititi, eu não... Mais uma vez, pronúncia de nome. Ele fez What We Do in the Shadows. Você assistiu esse filme? Caraca, não vi não. Pensei, o que fazemos nas sombras mesmo? Acho que foi não vi não. Acho que foi o Theo que assistiu e falou pra eu assistir. É um mockumentary, né, que é um documentário, só que é um documentário de uma coisa que não é real. Que é comédia também, e parece que ele não lançou um trailer do Thor Ragnarok, mas ele lançou um vídeo que é tipo o Thor, um mockumentary do Thor. É verdade. Como ele reagiu à Guerra Civil. E aí parece que é bem engraçadinho esse vídeo e talvez o filme seja nesse tom. Sim, tô ligado. Não sei. E sobre Thor, pouca coisa, mas o filme vai sair aí em breve e pode ser que seja legal, né? Tomara. Uhum. Vai ter coisa nova pra caramba também, porque ele não participou de Guerra Civil. A próxima coisa. Ele vai ter a própria Guerra Civil dele, né? A Guerra Civil ele contra o Hulk, talvez. Guerra Civil divina, Guerra Civil dos deuses. Alexandre, ia falar alguma coisa e acho que ele ficou acanhado. Vou falar não. Eu só queria dizer, quando a gente tava falando das coisas da Marvel lá, da série do Netflix, que eu queria um trailer da série do Justiceiro. Acho que eles ainda nem começaram a filmar direito. Eu queria só a imagem rodando assim, ó, Justice... Justiceiro vai existir. É, 2017, tá bom. Mas vai rolar, hein? Que é o que eles... Só não deu tempo. É, igual assim, o... Em 2017, do Iron Fist. Eu acho que se bobear vai ser 2018 só. É. Só. O Iron Fist é quase isso, o trailer. Aparece lá o aviãozinho, o garoto. Ah, é, a gente nem falou do Iron Fist. É, ele dando um soco numa... Dando soco numa parede e a parede caindo. Pronto, é isso. Eu quero ver, eu quero ver. Essa série é a que eu mais tô empolgado. Deus justiceiro, ele dá um tiro na cara do cara. Acabou. Tivemos também... Coisa boa, hein? Coisa boa. Coisa boa. Tivemos também Doutor Estranho, trailer novo. Doutor Estranho. Isso sim é o que eu... Isso é o que eu tô empolgado pra ver. É. Da Marvel Studios, acho que o Doutor Estranho é o que eu mais tô empolgado. Mais que Guardiões da Galáxia 2, mais que Thor, mais que qualquer coisa. Também. É, talvez Spider-Man esteja chegando lá, mas Doutor Estranho é o que eu mais tô querendo ver. Até porque vai sair esse ano já. Uh-huh. Sim. É, bem legal, cara. A gente fez já um podcast quase que todo falando sobre o Doutor Estranho, né? Verdade. Quando saiu aquele primeiro trailer lá, a gente explicou um pouco da origem dele, explicou um pouco sobre os segredos do trailer e tal. E esse trailer não foge muito, a não ser que... Tirando a parte que ele mostra bastante efeito especial, que lembra um pouco a origem, né? Aham, bastante. Da cidade sendo engolida, parece um pouco aqueles sonhos do Inception. É, e também é muito um pouco Inception, sobre, cara. É, e um pouco também sobre o treinamento, né, do Steve Strange. Aham. Uh-huh. Que ele vai ser treinado e provavelmente vai ser o senhor, o Lorde do universo. Olha só. A Marvel, ela já tem uma... Nos cinemas. Ela já tem um segmento, que é o segmento urbano. Que é esse da... Uhum. Que é todo mostrado na Netflix. Uhum. Ela tem um segmento heróico. Que é o todo mostrado nos filmes dos heróis mais... Mais... como é que é? Que chama? Os principais. Esses heróis mais... Os Vingadores, é. Os Vingadores, é. Que é esse segmento mais... Heróico mesmo. Aí tem um segmento... Espacial, cósmico, uhum. Que é o do Guardiões da Galáxia. E agora, o Doutor Estranho vai dar início a mais um segmento, que é o segmento místico. Místico. Exatamente. Então, quero ver como que no final, se é que vai ter um final algum dia isso, eles vão conseguir misturar tudo isso, entendeu? Fechar todas as pontas. É. Pois é, o trailer é maluco, maluco. Eu não, você tem uma parte lá que... o que tá acontecendo? Eu quero ver como eles vão fazer quando o Doutor Estranho se juntar com os outros Vingadores. Porque na época que eles fizeram o Homem-Formiga e mostraram lá todo um... Ele diminuindo e todo um efeito de câmera e efeitos especiais dele diminuindo. E aí a câmera foca nele e tudo mais. Eu pensei, cara, como eles vão conseguir botar isso em todo um contexto dele com os Vingadores inteiros? E aí eles fizeram. Eles conseguiram fazer uma coisa bem, bem legal no Guerra Civil. E agora eu penso, cara, olha essas coisas que a gente vê no trailer. Como eles vão conseguir botar isso junto com o Homem de Ferro e Capitão América, essas coisas? Mas você acha que o Doutor Estranho vai acabar entrando nos Vingadores mesmo? Eu pode acho ser que não. Talvez ele não entre nos Vingadores, mas eu acho que ele vai aparecer em algum filme com eles. É, com certeza. Por exemplo, o Guerra Infinita lá, ou sei lá o quê. Ah, não, é provavelmente, sim. Pois é. O próximo Vingadores. Também acho. Eu acho que ele, o universo dele é muito diferente do universo... Tipo, todo universo, todo herói é um pouco diferente, mas ainda assim tem umas similaridades muito aparentes. O do Doutor Estranho é o mais longe, assim, desses que vai ter filme e tal. Ah, e estão falando que... É, rumores, né, mas... Estão falando que pode ser que apareça uma Pedra do Infinito no filme dele, no filme do... É, que é pra poder conectar, né? Pois é, aí já vai conectar ele com Thanos, que conecta ele com os Vingadores, e etc, etc. E aí, tá lá junto. Meu filho, eu quero ver Benedict Cumberbatch contracenando com Mads Mikkelsen. Isso que eu quero ver. Quero ver aquelas mãozinhas mexendo. Eu ver mãozinha mexendo também. Pô, o Hannibal, né? Hannibal Le Chiffre. Exatamente. Que vilão é aquele? Eu não sei. E aí mostra também o Doutor Estranho com a capa dele, que faz ele levitar e voar, oh, né? Sim. Uhum. Muito caraca, foda. Vai ser doido. Tô animadão, hein? É o Benedito. Que filme doido. Vai ser o Benedito. Mas será, Fred? Xambala. Fred, será? Xilaica. Será, será o Fred? Será, será o Benedito? Será o Benedito? Sei. Tem a Night Nurse, né? E o, a Tilda Swinton e... Tem a todo mundo. Tem a, é. Tem a Rachel McAdams. É, tem a Regina George. É. Sabe o que tem também? Ah, eu tive até o Ejiofor também. Sabe o que eu quero ver? Ele como Mordo. Ele é um Mordo, ele é um vilão. De se... Doutor Estranho. Será que ele vai ser um vilão estranho, desse? Ele, se o Doutor Estranho... Vitor! Tô ouvindo. Tá, tô se ouvindo. O Doutor Estranho, ele... Já fica diferente, cara, de um universo assim, quando a gente compara com Vingadores. Imagina tu botar o Doutor Estranho do lado do Homem-Aranha. Nossa. Eles anunciaram, de fato, Homem-Aranha Homecoming, Spider-Man Homecoming. Com arte conceitual, com logo e com algumas informações extras. Vocês querem começar aí? Que eu quero deixar pra falar depois. Bom, o Abutre... Fala depois de vocês. O Abutre é o vilão, né? É, filmaram. A arte conceitual, inclusive, mostra um abutre com uma asa gigantesca com turbinas e sei lá o quê. E. Eles confirmaram se vai ser o Michael Keaton mesmo ou eu tô maluco? Você tá maluco? Acho que não confirmaram nada, não. É, então. Finge que eu não falei nada disso. Eu espero que o Michael Keaton seja o. seja o abutre. Ele ainda não foi oficializado, é só. Então, que um dia ele seja. É, essa é a minha torcida. Tipo, vai ser massa, hein? Michael Keaton como Abutre. Pois é. Cara, mostraram um trailer, né? Mas foi fechado. Ah, pro pessoal da Comic Con. É bem capaz que daqui a um tempinho, um pouco tempo, não esperem muito, já saia pra gente. Mas vazou, né? Tá vendo? Não, não assisti. Eu não assisto nada vazado. Ah, então. Eu não assisti. Também não, viu? Eu tô... É só brincadeira, né? É. Eu não vi, tá, gente? Eu não assisti, mas, não. É muito bom o trailer, mas eu não vi. É, eu não assisti, não. A logo é bem legal, cara. Bem quadrinho mesmo. Coisa mais quadrinho que existe é essa logo. Aham. Uhum. Coisa mais quadrinho que existe nesse mundo é essa logo. Aí o diretor tá falando que vai ser um filme de high school... Sobre um menino de 15 anos. Não vai ser um filme de super-herói. Exatamente. Isso é interessante. Porque... Meu filho, isso me empolga demais, velho. Ah. Isso me empolga muito, porque o que que rola? Vamos lá. Algumas informações que a gente tem é que... John Francis Daley... Ele é um dos roteiristas desse filme, Spider-Man Homecoming. E, pra quem não sabe, John Francis Daley... Ele era o personagem principal, o Sam... Da série Freaks and Geeks, que eu já falei. Assistam essa merda. Você falou no coisa passada, inclusive. Eu falei no passado, inclusive. Eu já falei outras vezes também. É. Velho, Freaks and Geeks é uma das coisas mais espirituosas, assim, de série. De historinhas que se passam, assim, no colegial, na escola, no ensino médio, no ensino fundamental. Que tem todos aqueles conflitos de adolescente. E, cara, ter o John Francis Daley como roteirista de Spider-Man desse filme... Quer dizer muita coisa, porque eles já anunciaram que não necessariamente vai ser um filme de super-herói, pelo menos o primeiro ato e o segundo, provavelmente não vai ser um filme de super-herói. Falaram que nesse trailer, eu não vi o trailer também, mas tem descrições do trailer na internet, né? Uhum. Começa com o Peter Parker na escola, e aí ele indo pra aula de ciências, aí ele vai pra aula de não sei o que, aí tem aqueles problemas de escola mesmo, e informações que deram, falaram que vai ter uma vibe bem Conta Comigo. Bem Clube dos Cinco, fizeram até uma imagem do elenco, tiraram a foto do elenco desse Spider-Man como se fosse Clube dos Cinco, né? E também falaram que uma das inspirações vai ser Superbad, só que lógico, né? Sem ser espalhado. Sem a parte de bebida Superbad. E palavrões e... Piada de bunda. Maconha. Exatamente. Superbad é um ótimo filme. É um excelente filme. Excelente, véi. Superbad é Superbad, véi. Superbad é excelente. Assista então, Superbad. Cara, eles falaram que Spider-Man vai ter esses elementos, já fiquei, putz, vai ser doido demais, velho. E o trailer, ele roda com a música Reputation, né, que é a abertura de Freaks and Geeks. Então, assim, Caraca. Né? O cara tá feliz, eu tenho certeza que ele tá muito feliz. É doido. Vai ser massa, vai ser doido. Esse sim, vai ser... Esse vai ser o melhor filme do Homem-Aranha já feito, na história da humanidade. Eita. Eu tô empolgado. Caraca. Tô empolgado. É, e o... Empolgado, E o Homem-Aranha é que nem o Pantera Negra, ele chamou muita atenção no Guerra Civil. Então, e o Homem-Aranha é o Homem-Aranha, né? Tô, Pantera Negra, quem é esse cara? Caguei. Quem chamou esse cara aqui? Vai, segue. Que horror, caguei, gente! Pantera Negra é ótimo! Caraca. O cara casou com a Tempestade. Olha, tá bom, como isso é importante. É... Parabéns, eles devem ser muito felizes. Aposto que são, a mais Pantera, do que você. Pantera é... e a Tempestade. Guardiões da Galáxia volume 2, né? Guardiões da Galáxia 2. E vai ser legal, porque um é legal e aí vai ser legal. Review. Foi um review que eu dei agora. Eu te odeio. Você é spy, é o pior filme de todos os tempos. Vai não, porque o James Gunn tá de volta. Dirigindo esse também. Então vai ser bom. Ganhou uma nova logo, né, também. Letra azul, bonitinho. Então... Liga muito pra logo, gente. Eu só tô falando que foi a coisa que eles... É o que eles mostraram pra gente, público, que não tá no, na Comic Con. Quem tá na Comic Con viu o vídeo, viu o trailer, viu coisa. Pra gente só saiu logo. Logo bonita, logo nova. Olha aqui, logo do Guardiões da Galáxia. Ah, é o que a gente tem. Viu o trailer? Teve um trailer, mas eu não vi o trailer, porque não foi pra ele só. Não, Não. Só assistiu vazado, né, Alexandre? Você assistiu vazado. Não, esse... Olha esse Alexandre aí. Tu que financia essa merda. Tá bom, não, gente. Eu não vi, não. Eu tô brincando. Parecendo um logo de joguinho. Também, de pois Street é. Street Fighter. Sei lá, eles... Falaram um pouco de Guardiões da Galáxia, eu não vi muito sobre isso. Tem a informação lá de que vai ter o Ego, o Planeta Vivo, né? Que já confirmaram que ele é o pai do Chris Pratt. Pois é, ele é o pai do Chris Pratt. Pai do Chris Pratt. O Chris Pratt vai ser meio planeta. Ele vai ser meio planeta. Porque Kurt Russell é o Ego The Living Planet. Exatamente. E é o pai do Star-Lord. E. Uau! O filme vai ter o vai Groot. Vai ter o rapaz lá. Vai ser o pequeno. Baby Groot. Vai ser criança, né? Ele vai ser menor. Vai ter o rapaz. Eu quero ver o que eles vão fazer. Ele ainda vai ser dublado pelo Vin Diesel? O Baby Groot vai. Isso é legal. Eu imagino o Vin Diesel fazendo uma voz de Groot, só que mais fina lá. Tipo, ele geralmente faz: I am Groot. E aí ele faz assim, ele faz I am Groot. Alguma coisa assim, tipo. Michael Rooker. Gostei, hein? Vai ter o Michael Rooker. Gostei da voz do Michael Rooker é o. Ele vai ser o Vitor. Eu acho que inclusive podia ser essa gravação aí que o Groot devia falar no filme, Mini Groot. Ok. Do Vitor fazendo. Foi muito bom. Vai ter o Michael Rooker, né? O Yondu, né? Exatamente. Ele entrou oficialmente pro casting. Do Guardiões da Galáxia. Ele é um guardião agora, ele é um guardião das galáxias. Ele vai ter o Moicano, que o original tem. Exatamente. O original tem o Moicano, e aí eles, no filme ele não tem um Moicano tão grande, só que agora ele vai ter. Ele vai ter um Moicano não. Mas ele faz parte também no quadrinho? Ah, sim. Ele é dos filmes originais, agora ele vai estar nesse também. Eu acho é doido, porque ele é massa, eu gostei do personagem dele, vai ser engraçado ele fazer piada. Eu gosto do jeito que ele fala, boy! Eu gosto do jeito como ele é um texano e não esconde isso. Como ele é um sulista. Texano não, acho que ele é da Alabama, né? Vai ter o Sylvester Stallone nesse filme, né? Seu Silvestre. Eu não sei o que ele vai ser, não, no filme, eu só sei que ele vai... Vai ser o Stallone. Né, ele sempre vai estar lá, Stallone como Stallone. tem um personagem novo também, o Mantis. O Stallone. Uma Mantis, que é o... Vai ter a Karen Gillan, né, nossa eterna, e a Amelia Pond. É. Verdade. Do Doctor Who. A mina que era careca e aparentemente vai ter cabelo agora, eu não sei. O que me fizeram, o que falaram... Melhor companion de Doctor Who. Ah, ela é legal. Eu gostei do que eu vi dela. Ela tá lá no Van Gogh, tá lá no Van Gogh. Pois é isso. Isso mesmo que eu vi. E ela gosta do Van Gogh também, então eu gosto dela. Ela gosta. Ah, vou mandar uma foto dela pro Alexandre. Vou mandar uma foto pra tu. Mande. E aí tem o Kurt Russell que tá empolgado com o filme. Ele tipo, ele fala, eu já fiz alguns personagens históricos, assim, eu espero que esse seja mais um. E vai ser, porque ele é um planeta! Eu me pergunto como ele engravidou a mãe do Star-Lord? Não, velho, o ego. Eu quero uma. Ele tem capacidade de gerar coisas e de criar coisas. Ele é tipo Deus, ele vai chegar e falar, você. Aí, você tá grávida agora, pronto. Poxa, ele é assim. Sem graça. Eu quero um flashback mostrando ele engravidando essa mãe. A mãe do Caraca. Ela olhando pro céu. Mas... Nossa, que estrela bonita. Ah, não é uma estrela, é um planeta. Vem cá, gata. Vem cá. Você sabia? É um planeta e uma. Ai, ai. Meu Deus. Pois é, Guardiões da Galáxia 2. Claro que a gente tá. Que eu tô muito feliz de ter esse filme aí próximo, porque ele já terminou de gravar, né? Chris Pratt e Dave Bautista e a Zoe Saldanha, Bradley Cooper. Amo essas pessoas. Quero ver como vai ser o segundo. O Hura, né? O Hura. O Hura. Neytiri. É. Gente. E eu quero ver como vai ser as músicas lá, a trilha sonora. Se eles conseguirem fazer uma trilha sonora tão boa quanto o primeiro, já tô batendo. Tem muita música no mundo, Vitor. Tem muita música no mundo. Tem muita música no mundo. E, mas tem músicas boas e tem músicas ruins. Não, mas tem muita música. A gente não sabe que músicas eles vão pegar. Acho que eles não vão te decepcionar, não. Vão não. É, eu espero que não. Só pra acabar aqui o cast, o que vocês mais gostaram? Peraí, calma. Teve uma coisa no painel da Marvel que a gente não citou, que eu lembrei agora, e a gente precisa. E a logo, a logo. Outra logo. Logo 2. Eu te odeio. Logo 2, logo azul. Eu odeio vocês. Brie Larson. Brie Larson, fada como mulher Marvel. Capitão Marvel, eu esqueci o nome. Mas é muito bom. Da herói, eu ia falar Mulher Maravilha. Pois é. Era rumores, existiam rumores, mas agora foi confirmado. E eu amo a Brie Larson. Tá bom. Você se apaixonou muito rápido. Não é muito rápido. É porque sim. Porque eu conheço ela desde Scott Pilgrim. Que ela era a Envy, a ex-namorada do Scott. E teve outros filmes. Tipo, Room. Room, isso. Room, ela é maravilhosa em Room. E ela é maravilhosa em todos os filmes que ela faz, porque ela é maravilhosa. Você tá achando? Eu acho. Tu acha? Alexandre, quero te fazer uma pergunta. Opa, Fred, me faça, por favor, me faça a pergunta, Fred. Vou te fazer uma pergunta aqui. Vai, Fred, faz. Calma aí, rapidinho. Vou pegar uma água aqui. Só faz a pergunta! meu. Fazer pergunta tá aqui fora. Não, vou perguntar se você tá com fome, não. Ó, Alexandre. Calma aí. No seu país, a tortura de prisioneiros de guerra é proibida. Você é tenente do exército e recebe um prisioneiro recém-capturado que grita: alguns de vocês morrerão às 9h35. Suspeita-se de que ele sabe de um ataque terrorista a uma boate. Para saber mais e salvar civis, você o torturaria? Sim. Sim? Sim. Poxa. Fred. Vitor. Eu acho. Fred, qual foi sua coisa favorita da Comic Con? Quero te perguntar uma coisa, Vitor. Não. Oi. Vitor, escuta a pergunta primeiro. Um amigo quer lhe contar um segredo e pede que você prometa não contar a ninguém. Você dá a sua palavra. Ele conta que atropelou um pedestre e por isso vai se refugiar na casa de uma prima. Quando a polícia procura querendo saber do amigo, o que você faz? Conta pra polícia ou não conta pra polícia? Eu acho que eu conto, depende. Caraca, você é um traidor. Nunca contei não sou nada um traidor. Pro Vitor. Não conta. Vamos nada saber. Vamos saber. Saber, hein? Ah, eu não sou um traidor, eu sou honesto. Não, você é traíra. Traíra. Enfim, é traíra. qual foi sua coisa favorita da Comic Con, Fred? Ou você quer perguntar isso pra gente? Eu quero perguntar isso pro Alexandre, pra você não. Opa. Você é traíra. Pra mim. Tá, desculpa. Fred, a gente já sabe qual é a coisa favorita do Vitor mesmo, né? Qual é a minha coisa favorita, seu bosta? O logo da Marvel. Posso foder? Odeio vocês. O logo da Marvel. Vou fazer um podcast sozinho. Só eu. Pode, acho, Vitor. Que... Valeu. É, a minha coisa que eu mais gostei foi o doutor lá, o meio estranho. Doutor bizarro lá. Ah, o doutor estranho? Doutor estranho? Véi, que filme louco é aquele, véi? Quer dizer, eu espero que seja tão bom quanto ele parecer, velho. Porque se não for, eu vou ficar meio triste. Porque o filme louco, velho. Tem uns efeitos lá do outro filme lá. Filme louco. A Origem. A Origem, exatamente. E você, Vitor? O que você achou? Doutor Estranho. É, Origem 2, vai. Mulher Maravilha. Eu tô empolgado. Mulher Maravilha? Sim. Mulher Maravilha parece é o filme que mais me spama aqui no YouTube. Eu vou mexer no YouTube sempre que eu vejo qualquer vídeo, depois desse vídeo começa o trailer da Mulher Maravilha. Aí que é bom. Todo mundo tem que ver esse trailer. É engraçado porque eu vi muito comentário de... Eu não faço ideia do que a Mulher Maravilha é, eu não conheço a história da Mulher Maravilha, mas eu quero assistir esse filme. Coisa assim, eu vi muito disso. E eu, conhecendo um pouquinho mais, eu não sou fã... Eu não li os quadrinhos avidamente lá, coisa assim, mas eu conhecendo um pouquinho mais, eu tô empolgado. Tô empolgado. Tá empolgado. E tu, Frederico Tales? Eu acho que foi esse aí mesmo. Esse aí foi mesmo? Foi esse mesmo, não foi? É. Gostei também da Mulher Maravilha, acho que foi o que eu mais gostei até agora. Beleza. Acho que foi o que eu mais gostei até o momento. Até o momento foi o que eu mais gostei. Mas então... Vamos fazer uma... Vamos deixar mais complicado isso daqui, mais polêmico. Qual mandou melhor, a DC ou a Marvel? Ixi. eu acho que dessa vez a gente pode... Ah, não sei. Vai, falei vocês primeiro. Vou falar depois. Dessa vez deu empate pra mim. Dessa vez deu empatou? Eu acho que pra gente... Pra normalmente gente... eu acho que a Marvel dá um melhor, mas dessa vez teve muita coisa legal da DC. Eu acho que pra gente, que não tava lá no Hall 8, o melhor foi a DC. Mas pra alguém que tava lá, o melhor foi a Marvel, porque a Marvel mostrou coisas dos filmes dela também, tipo, que a gente não viu, que empolga também. E, tipo, ele mostrou, acabou mostrando mais a partir disso. Leitura dos comentários. As pessoas mandaram parabéns pro Fred porque foi o aniversário dele. Parabéns, Fred. Ah, obrigado. Obrigado a todos que mandaram parabéns. Obrigado. Pronto, é só isso que tem de leitura de comentário. É, quer dar seus tchau aí? Tchau! Estamos aqui também com o Alexandre. Calma aí, gente. Tem um moleque que morreu aqui. Calma aí. O que aconteceu, gente? Fecha aí. Oh. Cara, moleque. Meu sobrinho caiu, enfiou a cara no chão aqui. Fecha a porta, moleque. Quebrou o dente? Não, quebrou não. Ele caiu de cabeça. Quebrou o chifre. É, meu filho. Caralho, velho. Se eu tenho um sobrinho já é assim, velho. Confia então, velho. Meu Deus. Pois é, oh. Ben Affleck. Ó. Oh. Oficialmente. Oh. Deixa eu escutar o Vitco, Fred. Vamos mutar o Alexandre aqui, que ele tá só atrapalhando. Vou tirar aqui o Alexandre. Tá batendo palma, Fred. Ben Affleck oficialmente confirmado. Isso. Oh! Não! Eu tô zoando. Voltar ele de volta. Cadê ele? Cara, tirou o Alexandre. Como é que foi de volta, velho? Será que tem como? Deve ter, né? Não é possível, né? Calma aí. Botei. Oi, gente. Oi. Caiu aí? O que aconteceu? Foi o Fred, palhaço. Ele me tirou mesmo, velho. Caralho, Fred. Pode. Vai, continua. Não. Gente, Fred me quicou de verdade. Caralho, maldito. Mas então, sacou? Sacou. Vitor. Ah. Por que os Flintstones comemoravam o Natal se eles viviam numa época antes de Cristo? Porque Deus existia antes de tudo. Vitor, se depois do banho a gente tá limpo, por que a gente lava a toalha? Isso não tem lógica. Tem, porque a gente não toma banho direito. É por isso. Tô comendo chocolate porque a gente já. Vocês não, vocês estão comendo. Alexandre? Alexandre é mais Fred, legal. Alexandre é melhor. Tô com fome, tô. Quando é essa boa tarde. Alexandre, se o Pato Donald não usa calças, por que que ele amarra uma toalha na cintura quando sai do banho? Perguntas. Essas perguntas muito boas. Mas o podcast já tá muito longo pra gente ficar respondendo agora. É só por isso que eu não tô respondendo sério. Também. Porque eu geralmente responderia com toda a base. Inclusive, eu acho que eu pode gravar um podcast só com essas. Eu faria minhas teorias super radicais sobre isso. Falar sobre. Que eu acho que os pais do Pato Donald abandonaram ele quando ele era criança lá, e sei lá o quê. Mas agora, eu acho que não vai dar pra então fazer vou isso. Vou fazer a última pergunta aqui pra vocês, a última. Tá bom. Por que as luas dos outros planetas têm nome, mas a nossa é chamada só de lua? Porque. Fred. Vai, diga, Vitor. Porque ela se chama Luan, na verdade. É o que poucas pessoas sabem. Lua é o apelido dela. Lua. Lua é porque. É porque um americano leu Lua, aí não viu o acento. Não, ela não sabe como funciona o acento, aí ficou só Lua. É porque o cara tava olhando. Que não faz sentido nenhum, porque em inglês é Moon, mas tudo bem.